Projeto X Podcast. E sejam bem-vindos a mais um Projeto X Podcast. E essa semana falaremos dos nossos queridos Tokusatsu. Olha aí, pra falar desse tema, hoje eu convoquei um esquadrão pra me ajudar nessa grande tarefa. Aqui é o Seiji Henshin, podcaster Red. Ó, eu já sou Red, já digo logo, tá? Ai, ai, então Omega Change, Change Blue. Mas quem é você, afinal de contas? Até o momento eu sou o Cláudio Dragão Dourado do Omega Cast, e agora o Omega Change Blue. Henshin, Kamen Zaida! Kamen Zaida, essa é nova, você. Ai, caramba. Foda-se, eu fugi do Sentai. Olá, pessoal, eu sou o Kazu. Bem, eu não vou me transformar, não, mas eu acho que do Super Sentai, acho que o Black é o que mais combina, né? Cagando pro grupo inteiro, deixando o Red se fuder sozinho na edição. Chama o robô pra atacar e esquece de carregar ele na casa. Né? Então, melhor range. Bom, e eu sou o gigante guerreiro Dailion, sempre chegando no final do episódio pra derrotar um monstro gigante. E todo mundo entendo dele. Ai. Uia. Ô, rapaz, onde que ele entra mesmo? Qual que é a porta? Ai. Isso é piada antiga, eu nem comento mais nada. Mas já. O Dailion é antigo, o que quer que a piada seja nova? Né? Mas então, hoje iremos falar sobre o que é esses nossos tokusatsu que a gente gosta. Ou não, tem um monte de merda também, mas sinceramente, né? A maioria, né? Não, olha aí. Ryuk! Ryuk! A gente sabe que tokusatsu tem pra todo gosto. E é o seguinte, tem uns que gostam muito de algumas séries, tem outros que não. Tem gente que adora séries antigas, tem outros que gostam das séries novas. E vamos discutir bastante, né, sobre tokusatsu. Mas antes, vamos falar sobre parte didática, né? Afinal de contas, o que é um tokusatsu? Temos muitos ouvintes aqui no Projeto X Podcast que não são tokufãs, se não acompanham. Então é bom a gente explicar direitinho pra eles o que, que é esse negócio. Que tem uma legião de fãs no mundo todo. Alguém consegue explicar o que, que significa exatamente o tokusatsu? É, se você for pelo termo tokusatsu, né, na verdade ele se refere a qualquer produção cinematográfica, seja de filme, seja de série, que contém efeitos especiais, que o termo basicamente se refere a isso. Ele é a abreviação de tokusatsuei, né? Uhum, que é o quê? Filmes com efeitos especiais. Exatamente isso, é a descrição, filmes com efeitos especiais. Então, tipo, se você for pensar na visão japonesa, um De Volta pro Futuro é um tokusatsu. Ou melhor, é qualquer Exato. Coisa que o Michael Bay faz, realmente é tokusatsu, Sim. até a história. Robô gigante, é tokusatsu. Sim. Vale a pena lembrar, né? Num contexto mais atual, o tokusatsu, ele é muito mais difundido como uma série de heróis. É, assim, até principalmente pro público ocidental, tokusatsu até se tornou um termo pra toda a produção de super-heróis japonês, né? Oriental, na verdade, né? É, verdade. Porque tem, você vê, tem tokusatsu chinês. Tailandês, é. Coreano. Tem também guerreiros tatuados de Beverly Hills. Nossa, mano, você me lembrou disso, velho. Nossa. Bambu Luar. Verdade, Bambu Luar. Ó, não me obriguem a citar Sport Rangers. Nossa, mano. Tudo passe, bem. Velho. O Super Sentai da Kalunga. Nossa, velho. Não, você tirou essa do fundo da internet. Bom, mas vale a pena falar então que os tokusatsu, sim, então é toda aquela produção, né, que tem efeitos especiais, né, e live actions. Vale a pena lembrar também que isso aqui é uma produção que é uma produção velha também. Desde a época pós-guerra, né, já tem a época do Godzilla, de 54. Foi o começo do tokusatsu. O Godzilla foi o primeiro, que é considerado. Isso, os filmes kaijus, eles são considerados tokusatsu. Se você pegar bem essa definição do tokusatsu, são os live actions com efeitos especiais. Se bem que hoje em dia, como eu já disse, a definição maior ou uso mais aprofundado do tokusatsu é mais os filmes de heróis mesmo, né? Essas produções de heróis. Mas como kaiju, né, começou o tokusatsu, né, o termo não surgiu ali, então kaiju continua sendo tokusatsu, porque Exatamente. Muitos kaijus também são heróis. Ah, se tornou um herói depois, né? Bem depois. É, na verdade ele era apenas a força da natureza indo contra a força humana. É, mais com relação a uma punição ao uso da bomba nuclear ou alguma coisa assim. É, tinha todo um lado filosófico por trás da criação do Godzilla, né? Muitas coisas da cultura japonesa atual vêm de medos e traumas ainda da Segunda Guerra Mundial, ou tentativas diferentes de tornar a imagem da situação que estava ruim na época uma melhorada. É como se fossem os super-heróis na época da Grande Depressão, né? E até uma boa parte também, como a gente tá falando até do final da Segunda Guerra Mundial, boa parte da ideia da criação, começou essa ideia de super-heróis japoneses também, era até aquele, ainda um sentimento nacionalista com medo da invasão, porque como os Estados Unidos literalmente instalaram bases ali no Japão, de não ter aquela invasão de heróis totalmente, vamos dizer assim, bandeira americana, né? Capitão América, Superman, essas coisas. Teve coisa com a Marvel, sim, mas essa aí é uma história parte de Super Sentai, no caso. Isso. Mas assim, os kaijus, então, eles viraram populares, né? Além do Godzilla, tivemos também o Gamera, outros monstros também, né? Que cresceram bastante no cinema. A Toho, por exemplo, que fazia essas produções, realmente ganhou bastante dinheiro com isso. Mas depois vieram os outros heróis mesmo, de fato. O mais conhecido, relevante na época, que se espalhou mundialmente, é o National Kid, 1960. É, há 2 anos antes até teve, acho que o primeiro até produzido pela Toei, que foi o Gekko Kamen, que era o Máscara Lunar. Era estilo National Kid, ele era um herói mascarado e tal, que ele foi, assim, o primeiro da Toei 2 anos antes. E aí depois veio o National Kid, que não era pra ser uma série de herói, né? Bem propagando o bagulho. É, totalmente. Nossa, então, realmente, essa parte aqui de heróis nessas produções live action realmente tava se popularizando bastante. Até que a gente chega, de fato, em 66, com o Ultra Q, né? Que vem da família Ultraman. E realmente, Tokusatsu, nossa, tá espalhando mais ainda a popularidade dele. Incrível isso. E assim, na década de 60 e final da década de 60 e início da década de 70, tinha muitos heróis produzidos, não só pelas principais, né? As duas principais que a gente mais conhece, que é a Tsubaraya e a Toei, mas até com o sucesso de algumas fórmulas. Meu, se você olhar alguns vídeos na internet, o que tinha de herói, mano, que lembrava o Tamim, velho. Herói que ficava gigante, herói gigante. Nihorman, Spectreman. Nossa, mano. Spectreman ainda é, tipo assim, apesar de ele ficar gigante, o visual dele era original, mas você vê muito, se você pesquisar, tem muito herói que, mano, ele parece um Ultraman estilizado, velho. Até as cores são parecidas. É tipo vermelho e prata. Prata com azul. Prata com vermelho e azul. Originalidade tava, ó, lá em cima. Mas é o seguinte, é o que tem na época. Se tava uma coisa muito popular, vamos copiar até a extensão. É tipo aqueles famosos atores cópias de Bruce Lee. O cara fez fama na época. Vamos fazer as cópias genéricas desse ator, né, porra. É tipo um iPhone, né? É, também. Pode ser qualquer coisa. Vamos abusar das cópias. Vamos tentar abusar porque tá vindo no sucesso e vamos ganhar um dinheiro fácil com isso também. Pra que pensar? Pra que criar alguma coisa se a gente pode copiar na cara dura, né? É, criança aceita qualquer coisa mesmo. Ah, óbvio. A gente tá falando da década de 60, década de 70, porra, competitividade ali. Direitos autorais, né? Não existia. Pelo amor de Deus, né? Só vai ganhando dinheiro fácil. Não tinha lei nenhuma pra isso. Era uma terra de ninguém também. Ah, é. Mas aí tivemos a grande reviravolta nos Tokusatsu, que aconteceu na década de 70, graças ao lendário Shotaro Shinoori, com seu Kamen Rider e depois com um Sentai, né? Que ele foi criando e que posteriormente virou Super Sentai, né? E também criou uma porrada de Alter Hero, nossa, que você vai ver. Nazumamé. Também. Zubat. Nossa, ele criou uma porrada de coisa. É, basicamente, a Toei tinha o Shinomori pra criar tudo que ela queria. Né? Se a Marvel tinha o Stan Lee, a Toei tinha o Shinomori. E tinha o Tezuka, né? Aquele do Goldar lá, do gigante dourado de peruca loura. Ele era do Tezuka, cara. E o Shinomori, ele era discípulo do Tezuka, né? Sim, é que o Shinomori era mangaka, né? Boa parte dessas criações, tanto que Kamen Rider surgiu primeiro no mangá, pra depois se tornar uma série de Tokusatsu. É, na verdade, começou como um Schoolman no mangá, né? É, tinha esse one-shot, né? Que acabou virando base de inspiração pra produção do Kamen Rider, né? Do Shotaro Shinomori. Mas, assim, graças a essas produções que vieram lá do Shotaro Shinomori, né? O Kamen Rider e o Sentai, né? Que posteriormente viram Super Sentai, né? Cara, é o que tem hoje de mais popular, né? Eu acho, na minha opinião. Que são os Kamen Riders Super Sentai hoje em dia, né? Eu acho que não é nem questão de popular, mas é porque eles deram continuidade com a fórmula. Eles conseguiram acertar uma fórmula e deram continuidade. Difundiram bastante, né? Não, mas, por exemplo, se não é popular, cara, não gera dinheiro. E se não gera dinheiro, os caras vão deixar de fazer. Que nem a pausa que eles deram no Kamen Rider porque parou de dar grana, tá ligado? Os Metal Heroes, por exemplo, né? É, Super Sentai começou lá na década de 70 e tá até hoje em sequência, entendeu? Não para. É, agora não tá tão bem na fita, né? Tá um pouco em queda, principalmente na questão de audiência lá no Japão, as últimas séries, né? Mas cara, mas ainda tá rola vivo. Uma grana violenta, cara. Não, rola granas. Aí os caras, eles fazem todo um planejamento antes de lançar, né, velho? Já pensando nos riscos e tal. Mas assim, em questão de popularidade de audiência, tá bem menor. Apesar que a gente tem que analisar, né? O mundo de hoje não é o mundo de anos atrás. Internet, toda essa facilidade de acesso à mídia, acaba mudando o foco, principalmente da criançada. Mas assim, ainda mesmo tendo essas quedas, um tokusatsu ainda é uma produção, digamos assim, mais popular do que algumas outras obras. Né? Ah, sim. Tá bom, não é tão popular quanto o drama, né, no Japão, mas assim, o quanto de produto licenciado gera um tokusatsu, né? E por isso que até hoje ficam lançando anualmente uma série nova. E às vezes a popularidade da série não é criada pela audiência, mas principalmente pela venda de produtos extras, né? Às vezes não. Às vezes não. Não, não é sempre, sempre, cara. Sempre. Tanto que a série é um fracasso quando não vende. Sim, é, são sim, os mesmos sim, problemas sim. com, você vê, a Justiça Jovem, coisas da Warner, é o mesmo problema, isso não muda em nenhum lugar. É aquela ideia, né? Se você for dar uma boa comparação, lógico, de anos e anos já faz, desde a década de 80, as séries são feitas pra vender produto, mas a impressão que dava, principalmente quem acompanha algumas séries antigas, até vê imagens de séries bem antigas, séries atuais, a impressão que dá, e a gente vê, né? A série era criada, o conceito da série, e em cima do conceito eram criados os produtos. A impressão que dá agora é que os produtos são criados em cima dos produtos, é feita a série. Não é impressão. Já aconteceu. Já foi anunciado que é assim, a Bandai chega, dá o tema que eles estão querendo criar brinquedo. Daí o diretor vai falar se sim ou não, mas normalmente eles falam assim. Você percebe muito isso, principalmente na questão de história, cara, de profundidade de roteiro, pra se acompanhar a série, mano. Tem série que, tipo assim, mano, é só mostrar coisa nova, coisa nova, coisa nova, e é um saco, mano. Ah, precisamos aumentar a popularidade. Ah, põe uma história de ninja aí, pronto, tá bom. Ou um de dinossauro, tá bom, né? Ou a popularidade, às vezes, é precisa de mercado do que está sendo vendido só. Ou, às vezes, foi pensado como um ciclo, né? Alguns temas deram certo e aí eles vão acabar repetindo, como ninjas... Dinossauros... Animais... 50%... Não, 60% é animal de Super Sentai e ninguém fica chocado com isso. Choca quando vai ser um dinossauro novo. Não, se você for perceber, isso vai muito até pelo que a gente tá falando, de produtos. A derivação de produtos, até de design com um tema de animal, é muito maior do que se você pegar um tema que nem já teve, né? Três também de veículo. A derivação de animais de produto, ainda mais com os detalhes de produtos, a tecnologia hoje de brinquedo, é muito maior se você fizer um tema de animais, dinossauros, seja o que for, de inseto, do que se você fizer de um veículo, por exemplo. Não teve de insetos ainda, seria interessante ter. É, velho, seria legal um Sentai de insetos, apesar que o Kamen Rider começou com insetos. Não, mas o próximo e o Super Sentai tem boatos que dizem que vão ser de insetos e no espaço, né? Então. Nossa, mano. Gafanhotos espaciais. Não. Então, mas é boatos. Calma aí, vamos ver se eu confirmo ou não essa história, né? Ai, cara, eu queria ver um inseto que sobreviva no espaço, então vai ser interessante. Tropas Estelares, porra. Já viu esse filme? Exatamente o que eu tava pensando. Já viu esse filme, porra? É verdade. Agora o inimigo deles vai ser a Argentina, né? O último chefe é o Maradona, né? Maradona. Coisa que eu queria falar também, né? Vamos tentar discutir, fenômeno de popularidade é que o tokusatsu, ele a princípio ele é feito para um público-alvo bem jovem, né? 10 anos, mais ou menos, né? Menos. Não, é menos. Super Sentai bem menos. É, Super Sentai é bem menos. Principalmente os atuais, mano. Mas assim, por que ele é tão popular para os adultos também? Porque tem que assistir com a criança, né? O pai vai assistir com o filho. Nada, é porque a gente é retardado mesmo. Eu acho que atualmente, tanto aqui no, lógico, no Brasil, mas eu acho que até lá no Japão, é porque, meu, os adultos de hoje, principalmente no Japão, cresceram assistindo Tokusatsu. Então, tipo assim, o cara, ele tem aquele sentimento, pô, isso era legal quando eu assistia quando era criança. Ele vai, vou ver como é que tá hoje em dia, vou ver com meu filho. Sem contar que tem muito cara retardado, né, como eu, sou um deles, por exemplo, que ama os produtos derivados desses Tokusatsu, mano. Acho o máximo os brinquedos, velho. Quer ter na estante, quer comprar. Cara, os donos de empresa também adoram que você goste desses produtos, sabe? Eu sei, eu tô dando dinheiro pra esses viados fazer tudo. O objetivo é esse. Ah, quem não está. Só pra saber, quantos produtos licenciados vocês tem, né, de Tokusatsu? É, nenhum. Eu, licenciado mesmo, eu tenho um Kamen Rider Kuri de presente, eu tenho o Jaspion e acabei de ganhar de presente de aniversário a Turbo Magnum do Jaspion original de 1985 que tá pra chegar do correio. Nenhum Dino, né, Dino? Viado. É. Eu tenho 5. Não, eu tenho 6. Eu tô olhando pro Win Squad aqui. Ah, conta produtos nacionais também, da época que a gente era criança. Eu tenho o Jaspion, que é aquele que a gente tinha no Brasil, que é o corpo dele é a forma do Robocop. Ah, lembro disso. E tem um Kamen Rider, aquele antigo também, que mexia as pernas, que a gente ia tentar colocar ele nas motos e zoava. É mesmo, eu tenho o RX também. Eu tinha o primeiro Kamen Rider, que era desse tipo, um boneco fixo mesmo. É, ele só mexe os braços, só a perna dele não mexe. A cintura ele deslocava e arrancava a arma. Isso. Ficava com o elásticozinho, né? Que elásticozinho? É um encaixe de borracha do... Ah, não, você tá falando dos de borracha. De borracha eu tive... É plástico mesmo, eu tive um Jaspion e tive um Jiraiya desses daí. É, mas vamos dizer, eu tive que me livrar de alguns quando eu mudei. Não, quando eu era criança eu tive o Jaspion, o Jiraiya, tive o Giban, tive o Kamen Rider. Só que como eu era uma criança que adorava brincar de formas ignorantes, eu destruí praticamente tudo. Eu não tive, ainda tenho. Eu tenho meu Win Squad aqui, meu xodózinho. Ele tá meio detonado, porque... Por causa do tempo e por causa dos meus amigos que quebravam minhas coisas, mas... Boas épocas, né? Né? Eu tinha um vizinho que tinha um Giban, eu acho que eu quebrei o Giban dele, nunca mais falou comigo, coitado. A gente dá razão pra ele. Não, o Giban morreu de verdade, eu falei, olha, ele morreu de verdade, tá vendo? Então, só tô reproduzindo a cena, tá vendo? É, fazer que nem meu colega, que ele pegou o Giban dele pra recriar a cena de batalha. Que arrancou ele... a perna dele, o braço dele. Não, ele não arrancou, era uma cena de batalha que ele fica com a armadura toda arriscada, todas as horas, ele catou a faca de cozinha e riscou o boneco todo. Se ele fosse cromado, eu ficava mais puta ainda, cara. Mas não tinha borracha cromada naquela época. Não mesmo, né? Então, mas continuando esse papo, a gente fala de fenômeno de popularidade. Vale lembrar que teve uma época no Brasil que ele foi extremamente popular, porque passou nas televisões brasileiras. Naquela época teve um estouro, né? Um boom desgraçado. Naquela época ele era popular. Hoje em dia tem algumas pessoas que assistiram naquela época e ainda gostam. É. É que assim, na verdade, o que aconteceu? Tokusatsu começou a passar no Brasil muito tempo antes. Spectroman, Ultraman, até o próprio National Kid. Tipo, isso é coisa da época do meu pai. Sim, sim. Só que eles passavam esporadicamente, eram poucas séries. Eles passavam e não foi uma febre. É, passavam, só que o que aconteceu? Acho que foi principalmente nesse período de década, final da década de 80, início da década de 90, né? Que a programação infantil tava bem forte, a gente tinha um monte de programa infantil nesse período. Pode ver que, meu, qualquer canal que você ligasse de manhã tinha um programa infantil. Ah, todos os programas tinham. Todo canal tinha um programa infantil. Então, tipo assim, era uma época que os caras estavam investindo muito em programação infantil e em produtos pra criançada também. Tinha muitos produtos, você pode ver que era muita propaganda pra produto pra criança. Então pegou esse período de bastante coisa e pela quantidade de, tipo, séries infantis americanas e tal, foi esse boom dos animes que tinha dado uma pausa, né, no Brasil, e veio os tokusatsu junto, mano. E, tipo assim, se você for ver toda a programação infantil da época, era algo muito diferente pra gente. Era algo que, meu, era de explodir a cabeça. Era aquela coisa totalmente fantástica. Foi onde foi aquele estouro, né? Pra mim, eu tive consciência mesmo quando eu fui ver o Jaspion, né, cara, que foi lá pra 88, 89, né, que passou na Manchete aqui no Brasil. Eu fui ver Jaspion bem depois disso, porque em 88 eu tava com 1 ano, então eu não lembro, não vou lembrar disso nem a pau. 88 eu tinha uns 5 anos, então eu lembrava algumas coisinhas, né. Eu nasci em 89, então... Eu no prezinho com roupa do Jaspion, sabe, era maneiro aquela época. Cara, eu vou falar que eu também, eu tinha um daqueles de uniforme do Jaspion, que era meio com uma roupa. Ah, fantasia, que era roupa e vinha uma máscara de plástico bem fininha, velho. Sim. Então, é isso mesmo. E o visor, ele eram buracos enormes que ficavam no visor, velho, pra você poder enxergar. É, eu tinha um desse. Eu sou daquela época, assim, que eu, como eu sou um descendente de japonês, o pessoal apontava pra mim e falava, ô Jaspion. Na verdade, Jaspion virou termo de japonês. Ninguém chamava japonês de japa, todo mundo chamava japonês de Jaspion. Isso, mas é porque tava muito popular, né? Sim, e assim, é aquela questão. Eu acho que também uma coisa que foi muito boa pra dessa popularizada foi as duas primeiras séries que chegaram, que foi Jaspion, que era um Metal Hero, que era aquele herói sozinho, né? Um herói solitário. Black Power, né? É, Black Power, tipo, o lance de robô gigante e tal. E vieram os Chademan. Então veio justamente duas fórmulas que dava pra dar uma boa diferenciada. O grupo de amigos, né? O esquadrão, que eram os Chademan, e o herói solitário. Mas vale a pena lembrar, então, que aqui no Brasil passou, então, o Jaspion. Além do Jaspion, também tivemos no Brasil os Pilgrim, Metalder, Jiraiya, Giban, Gavan, Charivan, Shider, o Spectre, Sobren, isso só de Metal Heroes, que a gente tá falando, né? Ah, não, tranquilo. Também teve Guerreiros Tatuagem de Beverly Hills. BR Troopers! Ah, teve Patrine, Machine Man, esses daí. É, Patrini, que roubava cartucho de Nintendinho. Mas assim, outros populares também tivemos o Changeman, Flashman, Maskman, esses três que ficaram populares bastante no Brasil. E sem contar o Kamen Rider Black e o RX também, que foi muito popular. Detalhe que algumas das séries não foram passadas cronologicamente, né? Google Five foi passado depois em outro canal, diferente de Bandeirantes. Era a briga entre Bandeirantes, aí tinha alguma coisa, acho que... Passou na Record, Google Five. Na Record, e tinha coisa no 5 também. Bycross e Gaban passou no 5. Gaban passou no 5 como policial do espaço, coisa assim. Space Cop, Space Cop. Até que um belo dia começou a passar Power Rangers na Globo também. É, então, e aí a gente chega assim, a ausência total, né, de Tokusatsu no Brasil. Por que aconteceu exatamente isso, né? Por que não vem mais essas produções japonesas aqui pro Brasil? Um dos motivos pra mim é os Power Rangers. O outro pra mim é porque saturou. Sabe por que não é Power Rangers, seja? Porque, tipo assim, a única coisa que Power Rangers impede de vir é novas séries sentais a partir do momento que a Saban fez o contrato. Mas aí o problema geral é problema de licenciamento. E outro, o interesse também. Aqui no Brasil é o nicho. E tem um negócio, Power Rangers é barato. Não é tão barato. Ele é fácil de você licenciar. Ele é mais fácil que você conversar com a Toei, por exemplo. O contato é mais próximo. E é mais fácil de traduzir. Não, caramba. Pensa um pouco, usa a cabeça. O negócio é questão, ninguém tá ligando pra tradução. O pessoal tá ligando pra coisa mais fácil que tiver. Se você conseguir ter um contato mais próximo, beleza, você já tá ganhando. Um preço mais fácil de pagar, ok. Algo que você pode fazer uma tradução mais fácil, inglês pro português. Bem mais fácil que você pegar, contratar uma pessoa pra trazer do japonês pro Brasil. Segundo ponto é, a pessoa que gosta, o termo é meio estranho, tokufan, ele é bem específico, é um nicho pequeno. O foco de tokusatsu, querendo ou não, falando sério, não tô querendo ser babaca como normalmente, é donas de casa, crianças e pré-adolescentes pra Kamen Rider. Então, e aqui você não consegue pegar esse pessoal. É um tipo de cultura diferente, é algo que não você consegue traduzir. E agora, principalmente, com o pessoal, com uma criançada mais cética, assim. Não, que, e nessa, tem tudo na mão, não, né? E não é só isso, né? É que assim, o que aconteceu também é que, em vez de os caras fazerem que nem lá no Japão, é periódico. Por exemplo, os caras fazem uma série pra durar um ano, que eles passam um episódio por semana. Aqui no Brasil, a gente tem o costume de novelístico, que é um episódio por dia. Então, os caras começaram a enfiar essas séries a roda, a roda, a roda. Chegou uma hora que o pessoal saturou, não começou a dar dinheiro e os caras não quiseram mais arriscar. Tanto que, assim, não fechou as portas pra Tokusatsu, senão não tinha vindo Ultraman Tiga e nem Ryukendo. Só que não dá mais pra trabalhar pra ganhar tanto dinheiro como antigamente. Até porque agora, principalmente agora, tem essa lei aí que não pode ter propaganda em horário infantil, que acabou com os programas infantis. Então os caras não vão arriscar. Mas detalhe, o Ryukendo e Ultraman Tiga teve baixa audiência pra quase nada. Foi uma tentativa que fracassou. Foi uma tentativa fracassada. E fora que o Ryukendo foi muito mal divulgado. Quase ninguém sabia que tava passando o Ryukendo, velho. Eu não tinha sabido, cara. E Ryukendo, no próprio Japão, fica na sombra dos outros mais famosos também, né? Ele é um alter hero da Toho, velho. Ele é bem, tipo, um Cybercops. Toho já é classe B lá de Tokusatsu, entendeu? Eu acho que é melhor falar assim, que aqui no Brasil mesmo, pra quem curte Tokusatsu mesmo, quem acompanha, é nicho. E eu sou só os Tokufans mesmo, né, cara? Tem jeito. Ah, e detalhe, existem nichos dentro de nichos, tá? E também. Sim, por exemplo, tem gente que gosta só de Power Ranger. Tem gente que gosta só Super Sentai e xinga Power Ranger. Execram sobre a terra, né, cara? E tem a galera que só gosta de Tokusatsu antigo. Ah, é. E tem a galera que curte Tokusatsu novos. Tem galera que só gosta de Kamen Rider Black. É, só existe isso pra sim, eles. Sim, mano. Sim. Eu falo assim, eu sou um cara que eu acompanho muito poucos os Tokusatsu atuais, né? Porque são poucos que conseguem me agradar ao ponto de eu querer assistir a série toda. Foram poucos que eu assisti, mano, atuais. Mas eu tento saber o que tá passando, como é que é, qual novidade que tem. Ah, pelo menos tentar ver. Vá, vamos assistir uns 4 episódios, vamos ver se pega, né? Eu sou assim, mano. Se em 3 episódios a história, 3 ou 4 a história não me convenceu, eu não assisto o resto. Eu assisti Kamen Rider Ozo totalmente assim. Aí tem outro sisteminha, né? Aí você para um pouco, aí você pergunta pro pessoal, ah, é bom mesmo? Aí a pessoa fala, menos o Zyder, porque o Zyder vai falar que tudo é bom. Mas aí você vai lá, para um pouco. O Wizard não é bom. Ah, o Wizard não é bom. Aí, já começou. Desde o começo. Aí o que você vê? Você para um pouco, aí você pergunta pra pessoa que gosta mesmo, ó, tá melhorou? Normalmente você vai dizer não, mas algumas coisas mudam. Ah, então, eu geralmente, cara, eu tenho um sistema de, eu vejo até o 10º episódio, porque até o 10º episódio ela mostra tudo que ela veio, cara. Ela engrena, geralmente, até o 10º episódio, já vai rumar pro final. Você já sabe o caminho que ela vai seguir até o final. Então, se até o 10º te agradar, cara... É nem sempre. Ah, cara, até hoje, todas as que eu vi, acho que se eu contar... Drive não te fala que não, eu tô falando Super Sentai, basicamente. Não, mas o Drive, até o 10º episódio, te mostra ao que ele veio. Tipo assim, o caminho que ele vai seguir até o final, ele, se ele mostra. O Wizard no terceiro episódio, você já sabe como é que vai ser o final. Ah, cara. O Wizard, o primeiro episódio e o último episódio é quase a mesma coisa. Vamos falar um pouco dos gêneros, né? Vamos falar então de algumas famílias, né, de tokusatsu, que tem um monte e recomendações, boas ou não, né? Vamos primeiro, acho que do mais popular aqui pro mundo, né, que é o Super Sentai. E quais são as características principais, né, do Super Sentai? O que é, assim, é um grupo de heróis que eles vão lutando... Entre 3 e 5 inicialmente. De Zero Ranger pra frente vai ter um Ranger extra. No mínimo um extra, no mínimo. O vermelho sempre é o líder. Normalmente eles têm pelo menos uma personagem feminina. Isso. Que normalmente ou ela é muito frágil, ele é a garotinha, certo? Normalmente é a rosa. A amarela é mais tomboy, normalmente, certo? Menos em Changeman, porque as duas davam tiro e voadora, mas tudo bem, isso é exceções. Exército, né? Exército! Na verdade, de todas as séries de Sentais, a única que não teve nenhum membro feminino foi Sanvanka, que foram só 3 membros a série toda e eram 3 homens. Aí, por exemplo, aí tem o Black. Assim, normalmente assim, ou ele é o preto, ou ele é um substituto do azul, alguns são mais quietões, né? Ou ele é o sexto, que não, às vezes ele é um inimigo, ou ele parecia que era um inimigo, mas não era. Mas vamos pensar assim, que ele é, vamos pensar numa coisa, um exemplo mais fácil, é o Ikki. O Ikki diz que não tá preocupado com vocês, eu quero que a Athena se foda. Aí quando começa a porrada, 10 segundos depois, toma aqui, amizade, vamos lá, camada, entendeu? É o cara que diz que não tá se importando, mas tá se importando, entendeu? Aí a gente tem o Blue, que é o coitado, ele é relegado a pessoa inteligente, ou ele é o mais novo e inexperiente, ou ele é uma pessoa que... Ou ele é o mais leal ao vermelho, o melhor, né, amigo do vermelho. E às vezes assim, ó, eu tô falando de cores, mas às vezes o amarelo é um homem. Mas o principal é, o vermelho sempre é o líder. E o preto e o sexto e a menina. Mas assim, entre o amarelo e o azul, eles têm uma maior liberdade pra você mudar. E eu sempre, em toda série de Sentai que você for ver, sempre vai ter um vermelho e sempre vai ter um azul. Que é as únicas cores que nunca mudaram. Às vezes o azul vai ser até mulher, mas vai ter um azul. Aham, e a grande maioria vai ter um amarelo. Mas nem sempre, né? Tem exceções que não tem amarelo. Né? No início, acho que nos começos, o amarelo era o cara mais engraçado, né? Era o engraçadão do grupo. Era o gordinho, o cara que comia carê demais, né? Era o engraçadão do grupo. Todo mundo fica brincando. Vale lembrar também que nesse esquadrão sempre tem um cara assim que convoca esse esquadrão, né? Pode ser um exército, pode ser um cara místico, um alienígena, etc. É, que a gente nunca explica muito bem a história do início dele, né? Mas ele tá lá já e assim, ó, precisa desse grupo, porque a gente vai ser invadido e só vai ser atacado o Tóquio, e a gente vai precisar desses 5 idiotas aqui fazendo coisa. Ou às vezes o grupo já tá formado também, né? Tipo o Gokage já tá formado, né? Aí já tem ciência de que eles são um esquadrão. É, mas aí Gokage é... Gokage é uma exceção. Porque eles tentam se aprofundar na história de cada um em episódios especiais. Isso. Especiais não, porque é na série, mas eles vão contando. É, mas aí você vê a origem de cada um. A série inteira é um especial. Como se ele fosse um Super Sentai para explicar os manejados Super Sentais anteriores. Só isso. É, só que ele praticamente se tornou o melhor, mas é, tudo bem. Ele fez o que o Decade não conseguiu. É, mas a gente fala do Decade depois, né? Então esquece Decade, foda-se Decade. Existiu isso, Decade? Não, foda-se Decade. Ai, meu Deus, só me dá raiva, velho. Tem que pariu. E uma característica marcante do Super Sentai são o robô gigante, né? Mas que não surgiu desde o primeiro, não, né? Foi no terceiro. No terceiro. Começou no terceiro. Começou que não começou com o Super Sentai. Na verdade, começou exatamente com sua foto de perfil. É, com a Rayan Anami. Não, não brinca. É que assim, né? Assim, ó... Inicialmente, o que foi criado foi o Goranger e o Jakaki, mas eles não entravam nesse grupo de Sentai. Eles foram adicionados depois retroativamente, né? É, na verdade, o Goranger e o Jak, eles eram os Sentais. E aí, a partir do ano seguinte, numa parceria entre Marvel e Toei, né? Foi criado o Battle Fever Japan. Ó, em 75 foi criado o Goranger e o Jak foi em 77. Mas eles não eram grupos Sentais oficiais, né? Embora eram obras do Shoto Taro Ishinomori, que era o criador do Kamen Rider, né? Na verdade, era nem que não consideravam como grupos Sentais, o termo ainda não tinha sido criado, né? Mas eles só foram bem aceitos bem depois como Sentais, né? Porque assim, o primeiro Super Sentai de fato foi o Battle Fever J em 79, porque ele já tem robô gigante. E porque, de onde veio esse robô gigante, afinal de contas? Porque grupo de heróis, um esquadrão, já tinha, tipo, o Goranger e o Jakaki, mas eles não entravam, né? E aí, ó, vamos agradecer a Marvel, estranhamente a Marvel, porque ela fez um acordo com a Toei, né? Porque trouxe alguns heróis heróis da Marvel foram virar um Tokusatsu. E aí temos o fantástico, incrível Homem-Aranha de 78, né, cara? Que ele tem um robô gigante dele, o Leopardon. Mas não, mas fica tranquilo, porque se você vê o Homem-Aranha italiano, você ama o Homem-Aranha japonês. O Homem-Aranha japonês, ele é melhor do que o Homem-Aranha americano, mano, o seriado antigo do Homem-Aranha. Não, não, não, não, não, pera aí, não, não, vai se fuder. É mais da hora, é mais da hora. O seriado é antigo é? Não, antigo. Cara, olha a roupa do Spider-Man e olha a roupa do cara do seriado americano. Eu sei do que o Tono tá falando do Homem-Aranha italiano, eu vi essa vida. É a desgraça em forma de seriado, cara. Não, mas assim, por mais estranho que a gente veja, pro fã de quadrinhos hoje em dia que vai imaginar, o Homem-Aranha tem um robô gigante, cara, agradeça por ele ter robô gigante, cara, porque esse robô gigante foi introduzido na série de Super Sentai e ficou até hoje. É, mas você tem que também agradecer ao Capitão América pela criação dos Super Sentai. Não, não, não, não só o Capitão América, mas aos Vingadores. É, o Capitão América and the Avenger. Battle Fever J tem inspiração dali. Mas assim, o Battle Fever J é a coisa mais ofensiva. Se você quer ser bem racista, pensa que o Power Ranger foi zoado por colocar orientais na roupa amarela e negros na roupa preta. Agora imagina você desenhar a cara da cultura na máscara e colocar umas perucas horrorosas. E tá tudo bem. Sim. Tá com a assinatura do Stan Lee ainda. É, mano. Só não tem mais o Shotaro Ishinomori, então ele pode se livrar dessa. Ele se livra dessa. Se você for olhar, se você for olhar bem, a roupa que é menos ofensiva é justamente do Battle Japan, velho. Ah, mas aí, porque né? Porque é melhor, é mais legal. É porque... Cinco... Mano, não é que é mais legal, é porque... Claro, você tá representando o Japão, você tem que ficar fechar mais, né? É, exatamente. Miss América tem um saco, né, quando transformada. Oh, mas vale a pena então falar que o Super Sentai é a produção, acho que tá mais popular realmente. Pelo menos é o que dá mais dinheiro, né, cara? É a única que nunca parou. Exatamente. E as principais obras de Super Sentai são os da Toei, né? E atualmente são 39. Não, não, não, são as principais. São as únicas. Não, não. Super Sentai é da Toei. Super Sentai é franquia da Toei. É marca. Se não é da Toei, é um grupo de heróis, mas não é Super Sentai. Super Sentai é uma marca registrada. Se você tentar usar ela, você toma um processo. Você pode fazer um grupo de heróis coloridos, com todas as mesmas características, com toda a fórmula de um Super Sentai. Não é da Toei? Não é Calma, Super Sentai. Calma, que aí você não pode fazer, porque a Saban vai te processar e vai fazer o seu jogo. Não, eu tô... Aí que tá. Foi inspirado neles, né? Você pode fazer. Se você vai ser processado ou não, eu sei. É certeza ser processado. Porque... Não, não, não. Você vai ser processado se você fizer isso no Ocidente. No Oriente, a Saban não tem direito. Pera, calma que tem. Calma que tem direito, sim, porque o Chroma Squad não pode ser lançado na Ásia. É. Então tem sim. Tem direito sim. Até no Oriente Médio, que tem bastante fãs de Tokusatsu lá. É bastante. Bom, mas o que eu ia dizer então, Super Sentai, então, o esquadrão, né, da Toei, e agora são 39 Super Sentais que são transmitidos sem parar, né? Cara, é muita coisa. Uh-huh. Já tá no 39, ah, tá. 39 Super Sentais já transmitidos sem parar, cara. É que você falou assim, são 39 Sentais não, transmitidos sem parar. Eu pensei tudo ao mesmo tempo. Não, são 39 são 39 séries de Super Sentais. Só teve uma vez que foi 39 ao mesmo tempo, que é uma série muito boa. Que tentou, foi bastante interessante. Na verdade, foram 35 ao mesmo tempo. E tentaram de falar que é Power Rangers, sendo que tinha Super Sentai que nunca virou Power Rangers, né? Tudo bem. É, então, e o Power Rangers que a gente conhece, basicamente, são adaptações de Super Sentais, né? Do Japão, né? Basicamente não, totalmente. Ah, adaptações mais ou menos, né? É assim, na verdade, até teve muitas características que a história, na verdade, assim, a própria Bandai e a própria Toei, meio que também organizaram muitas coisas dos Power Rangers, foi idealizada por elas, até pra questão de brinquedos tudo, e tem muitas coisas que surgiram nos Power Rangers pra depois surgir nos Super Sentais, tipo a segunda forma mais ferradona do vermelho e coisas do tipo. Eu acho que não, hein? Foi nos Power Rangers, foi nos Rangers primeiro, não, depois que foram pros Super Sentais. Já teve alguns que tiveram um pouco antes. Já, os primeiros Power Rangers que tiveram outras formas ferradonas já tinha antes, cara. Começou, acho que no Abaranger, se não me engano. E o primeiro Super Sentai, o primeiro Power Ranger não, a ter essas forças... Mas Abaranger veio depois do Space. Space tinha. Mas assim, até onde eu vi que eu tava dando uma pesquisada... É o Space que começou com isso aí. A primeira vez foi no Power Ranger, aquele do espaço lá que teve... Assim, só que o Dylan, se você considerar upgrade ganhar aquele escudo do verde, o Zyuranger já tinha, né? Mas é... É upgrade, aquele upgrade que o cara fica aparecendo... Ah, ganha uma armadura nova do Tony Stark. Né? Isso, é, tipo isso. É, parece que a primeira vez foi num Power Ranger, depois os caras começaram a incrementar no Super Sentai também. É, porque vendeu boneco pra caramba. É, vendia boneco. E até o lance, acho que no... Esqueci agora qual série, se é o SPD, que tem o... aquele platino lá, que ele não tem no original. É no Lightspeed, né? Lightspeed. É Lightspeed, isso, Lightspeed. Que é o Go-Go 5. Isso, que aí o sexto membro tem no americano e não tem no Japão. Bom, Zé, eu não vou embasar essa informação que eu já não assisti. Pô, mas antes que todo mundo esqueça aí, pra todo mundo ficar nervoso, sim, Power Ranger é Tokusatsu também. É adaptação de Tokusatsu, depende de quem considera, né? Não, mas ele tem efeitos especiais, é Tokusatsu, cara, não adianta. E tem muita coisa que eles destroem, fica uma porcaria, e tem muitas coisas que eles melhoram, mano. A gente tem que reconhecer. Não, tem coisas que eles melhoram, sim. Isso não significa que eu vá assistir, mano. Não, mas assim, ó, desde o Zyuranger, que é de 92, o Power Rangers adaptar todos, exceto o Goldbuster, né, que eles pularam. Não é exceto o Goldbuster, não. Tem mais um que eles não adaptaram. Eles não adaptaram. Dairanger, eles só pegaram... Os robôs. Só o Kibaranger. E o branco também, que ele pegou, Dairanger. Então, o Kibaranger, que é o branco, é só eles que eles pegaram. Exatamente. Então, o nome dele era Kibaranger. É, e os robôs, os restantes das roupas dos outros Dairangers, eles não pegaram. Então, mas tudo bem, mas ele, de qualquer forma, usou elementos pra adaptar. Mas o Goldbuster, por exemplo, ele não pegou nada, pulou direto. O Gokai, por exemplo, eles pegaram elementos que usaram lá da série anterior que eles estavam adaptando do Gosager, né? É, virou aquela passaroca sem taça. Então, e atualmente eles estão adaptando do Kyoruga, né? Kyoruga. Tá muito bom, Dino Charger. Tá muito bom. E finalmente estão acertando a mão. Eles, cara, vamos fazer um negócio decente. Mas assim, tudo que veio antes realmente não foi adaptado. Então eu fico feliz, por exemplo, que não adaptaram o Jetman, cara. Ainda bem, cara. Porra, eu adoro o Jetman. É que Zyurangers é depois de Jetman, né? Eles começaram os Zyurangers. Na verdade, era pra ser o Jetman que eles começaram a... É, mas eles viram dinossauros no Zyuranger. Vamos pegar dinossauros, é melhor. É, a próxima ia ser dinossauros, eles preferiram esperar a próxima pra adaptar. E aí, parece que era também pela questão do que tava próximo da era do Jurassic Park, né? Uma coisa assim, não era? Tava nessa febre de dinossauros. Também. Tava vindo nessa febre, né? Aí emendaram pra fazer tudo. Recomendações, então, galera, de Super Sentai. O que vocês gostam? Cara, se você ver Gokaiger, você vai ter um resumo de toda a série. Vamos ver, você quer ver algo novo e interessante, Kokais. Se você quer ver algo velho com algum tipo de profundidade, Jetman. Se você quer ver artes marciais e coreografia bem feita, Dairanger. Se você quer ver alguém ser morto, tipo, ao vivo, por uma pessoa quebrando o pescoço dela, Dairanger. É bem violento, acabou. Agora, se você já viu tudo isso, quer uma coisa bem legal, você vai ver a Kibaranger. Mas a Kibaranger não entra. O título diz que é não oficial. Ela não oficial, ele é um spin-off zoeiro da Toei tirando sarro dela mesma. Apesar que é bom. É muito legal, cara. É muito bom, cara. É muito engraçado. É legal, mas assim, se você não é um cara que... Que tem conhecimento que de Sentai muito... também, você não consegue... Não, não é nem questão disso, sabe, se você... Não, se você não é zoeiro, se você não, né, aguenta... Japoneses. Exato. Se você não aguenta japonês, isso sai fora. Ah, sim. Sai fora de Sentai também. Tirando talvez na Ranger. E até só falando do Akibaranger, eu acho muito legal o design das roupas deles. Eu achei muito da hora. Sim, é muito... A minha imagem aqui do Avatar. Então, não, o lance deles que fizeram meio que uma armadura, um peitoral de armadura. O capacete dele parece um topetinho estilizado. Não, todos os capacetes são cabelos. É, isso, todos os capacetes deles são referência a cabelo. É da hora. E o melhor gif dele tentando tomar chá e não conseguindo porque a máscara bloqueia. É o melhor disso. Jack Bunny. Com certeza. Mas falando dos Super Sentai oficiais, recomendações pra valer. Além do Gokai, já, obviamente, cara. Eu fiquei meditando, assim, quando eu li a pauta, eu fiquei pensando. Eu pensei um antigo que eu recomendaria realmente bastante fora do Jetman, é o Changeman. Sim. Antigo, que ele é muito bom, é muito legal. E atual, cara, eu recomendo muito o Goldbusters. Ele é bem diferentão, ele é bem legal e tem um final bem pesado. E ele é uma homenagem a Power Rangers, e os Power Rangers não quiseram adaptar. Morphin Time. Cara, eu gosto muito das músicas do GoBusters, por exemplo. Muito alegria. Não, o GoBusters tem uma coisa que é interessante, que eles tentam matar o monstro com um robô gigante logo de início. É. Eles tentam acertar com um golpe mais forte, né? Porque todo mundo pergunta. Só que aí eles dão uma boa justificativa. A energia acaba. Se você soltar o poder máximo logo de início, se o cara desviar, acabou. É. O cara se ferra. É aquela ideia básica de você, tipo, você tem que enfraquecer o inimigo, economizar energia pra quando você der o golpe final, ele ser literalmente final, né? Exato, é Pokémon. Né? Se você jogou Pokémon, você sabe como fazer. Eu, assim, pra dar recomendação, eu vou falar o que vem depois do Gondor, né? Pô, o plano do Shinkenger, cara, é ótima história. Shinkenger. É muito bom, é fantástico. Assim, o problema de Super Sentai é que se você quer uma história séria, alguma coisa assim, cara, não é assim também, né? Mas os atuais tentam dar uma equilibrada com alguma coisa histórica, alguma coisa, sabe, bem bolada, pelo menos. Shinkenger tem isso, né? Não, equilíbrio na história, sabe? Coerência na história, pô. Alguma coerência. Tudo bem, é pra criança. Então, o Shinkenger, pelo menos, tem bastante isso. Até porque o autor principal, né, ele escreveu uma porra. Muitas histórias, sim, né? O que são? De 49 histórias, de capítulos, ele escreveu 42, se não me engano, por aí, né? Sendo que a grande maioria de Super Sentai, Tokusatsu, né, é dividido igualmente, né? A quantidade de autores e coautores, né, autores auxiliares. Esse aqui não, tem o autor principal, ele pegou a muitos episódios. Então, e é por isso que eu falo que Kyoryuji é muito bom. A história de Kyoryuji é muito boa. O cara escreveu só todos os episódios. Ah, tem um problema aqui com o Kyoryuji, né? Que ele tenta colocar uma história muito séria, o negócio de sambar, velho, de mas música... Não é muito, a história não é tão séria. É idiota, mas... é tipo, não, só imbecil. É, não acho imbecil. Depois faz todo cara, sentido. No final faz todo sentido. Mas se, até no final você ficar assim... Cara, ele é baseado no Brasil, cara, tinha que ter alguma coisa ruim, velho. Tinha que ser uma zona, aquela porra, velho. Só no final você... Não. É muito bom, velho. Aí, olha lá, começou já. A história é muito bem feita. Ah, é tudo bom. Cara, eu curti o Kyoryuji, velho. Cara, ele é esse. Kyoryuji é muito bom. Kyoryuji era legal pra caramba. Eu achei divertido pra caramba. Se você analisar ele como, ah, meu Deus, tem alguma história aqui, puta merda. Super Sentai é um problema. Se você tá afim de história, normalmente, esquece. Vamos lá, Super Sentai. A gente tem que ter na cabeça três coisas. Que Kyoryuji me dá vergonha alheia demais, velho. Eu tenho um limite de que eu vergonha alheia e Kyoryuji ultrapassou, tipo, 8 vezes, sabe? Não. Nossa senhora. Perto. A Shippuden me dá vergonha alheia, mas puta que pariu, velho. Ele deu bem mais. É preconceito seu, cara. Não é preconceito, é conceito formado, velho. Não, é preconceito. Porra, velho. Vamos falar com quem gosta mais de Tokusatsu. Ô, louco. Sede, você gostou de Kyoryuji? Eu curti, vai. Mas, por exemplo, o seguinte, o Tokyuger, eu não gostei muito, não, sinceramente. Eu achei muito infantil, em comparação com o Kyoryuger. É, mas ele é... Ah, mas ele é, porque o GoBusters... Sim. Eu tenho o histórico do GoBusters ser muito sério. Então. E eles tentarem dar uma... É, porque no começo, puta que pariu, velho. Um monte de gente morreu, essa porra. É, e não vendeu por causa de um pouquinho disso. Só que o trem da ereção lá ficou muito bobo. Mano, né? E não é só isso, além dele ser bobo, eles pegaram uma temática que é uma temática totalmente, assim, no próprio Japão é uma temática de nicho, mano, que é o pessoal que é viciado em trem. E também foi pulada, né? É, puta merda, e também foi pulada pra adaptação de Power Rangers, provavelmente vai ser. Então. Aqui, né? Não tô querendo adaptar. Mas enfim, Tokyuja é um que eu curto, mas eu sei que não é tão bom assim, não. Não, mas ele tem pontos muito legais, cara, aquele negócio de serem as crianças que tiveram que ser crescidas pra ter uma vantagem contra os vilões. E eles têm que abdicar da infância pra continuar lutando. Isso daí é legal, cara. Entendeu? E tem alguns pontos legais na história. Tipo assim, tem muita coisa infantilizada? Tem. Mas tem a justificativa porque eles são... No fundo, eles são crianças que foram forçadas a crescer, entendeu? É, tá certo que são um baita spoiler. É, ao contrário do outro de dinossauro, que só é um maluco que gosta de micareta. Não. Que enganaram ele, né, cara? Porque falaram que ele levaram no carnaval, mas foi uma festa junina que levaram ele no flashback. Quem mais não falou aqui, velho, de recomendação? Eu. Vai lá, então, Zayda. Kyoryuji. Pronto, tá aí, ó. Tá ótimo. É bom. A história é boa, cara. A Tona abriu a janela e pulou, né? A história é boa e concisa, cara. Isso que é bom. Ah, que nem o seu cu, cara. Alguém mais não falou? Porque eu vou pular o próximo. Ah, eu falei Gokaiger do novo. Dessa geração foi o único que eu vi mesmo até o final. E dos antigos, ou dos novos, né? Meu, pra não falar um que ninguém falou, vai Flashman. Tem um finalzinho da hora, meio angustiante, com aquele relógio. Triste pra caralho, aquele relógio. O Flashman é bom e é triste. Nossa senhora. Nossa. muitas cenas marcantes em Flash. Nossa senhora, eles tentam fazer. O objetivo dos caras é um aquilo e eles não conseguem. Tem que. Meu Deus do céu. É bom, é bom. A família separada, o robô gigante destruído lá no começo. Só um encontra o familiar, os outros nem sabem se tá vivo, sabe? Cara, o Flash é muito marcante, cara. E ainda eles têm que ir embora, senão eles morrem, né, velho? Não, realmente. Tem um. Por causa que eles ficaram muito tempo assim, né? Pô, se vocês não voltarem pros seus planetas, já era. Como que? Porque a Terra começa a rejeitar eles, então, né? Então, mano, muito louco. Yami no naka mitsumeteru. Vamos então pro próximo gênero, né? Próxima família. Também que é um outro muito popular lá no Japão. E tem uma galera que adora também, né? Vamos falar então da família Kamen Rider. O que, que é exatamente esse gênero? Bom, antigamente, né? Era um herói com características de inseto que se transformava mais... E usava moto. E usava moto. É, o Kamen Rider, até pelo nome Rider, né? Ele é... Originalmente... O chinelo. Né? É, era um... Assim, inicialmente... Motoqueiro mascarado. Um motoqueiro mascarado que era abduzido e transformado em um ser meio mutante, meio humano. Não, robô. Começa com robôs. É, depois vira mutante. É, depois vira mutante por uma alguma organização do mal. Que quer dominar do Bunny. Então. A mesma, sempre. Depois. Até nos filmes ela volta, né? Nos filmes atualmente ela sempre volta. É basicamente isso, e aí com o tempo, principalmente com a nova era dos Kamen Riders, eles foram dando uma boa variada, né? Na temática do herói. Mas uma coisa que, apesar de Wizard ser ruim, mas ele pega isso no final da série, que tem dois episódios extras, né? Ele fala que é realmente, todos os Kamen Riders têm, seus poderes têm alguma coisa a ver ou vêm dos vilões. Sim. Sim. Então, apesar de Wizard ser ruim, ele lembrou desse detalhe dos Kamen Riders, que é muito importante. É, até o próprio Ghost que tá tendo agora, o poder que ele ganha tem uma certa relação com os vilões também. Nossa, total, sim, cara. É? Porra, fantasma. Tem uma relação também com o motoqueiro fantasma, mas tudo bem, né? Agora ele não é mais motoqueiro, né? Agora ele dirige carro. Né? É, o Driver... Deve é carro, né? E carro, caminhão... Ah, mas o RX tinha carro também, ainda na mesma. Não, RX, meu Deus, né? RX é nossa senhora. Vale lembrar que o Kamen Rider, ele começou em 71, obra do Jotaro Shinomori, que realmente ele começou com os tokusatsu, né, e com o Kamen Rider. E aí a época do Kamen Rider, digamos assim, que ele tem, ele é definido em duas eras, tem a era Showa e a era Heisei, que ela vai até 89, a primeira era, e ela deu uma pausa na produção das séries, e ela só retornou em 2000 com o Kuga. É, calma aí, tem os filmes, né, os que ainda são considerados como Riders da era as Showa. As produções não pararam, só parou de produzir na TV. Não, né? Não, é... Mas eram lançados em filmes, ou talvez especiais também. Eles ainda são considerados na cronologia. Engraçado de Kamen Rider é... Eles tentam sempre mudar alguma coisa. Estão tentando. Eles tentaram até dar uma... Deixar um pouco mais sério e mais sombrio, né? Com o Shin, lembra? Com a transformação mais nojenta que eu já vi na minha vida. Não. Aquela transformação dele, mano, você vê aquela transformação à noite antes de dormir, velho, é embaçado. Puta transformação feia, mano. É feio demais. É, tudo é feio. Você vê a dor do cara em se transformar, e mano. E essas coisas de vinho, do poder vindo da organização inimiga, vende muitas das obras de mangá do Shotaro, né? Cyborg 009 é isso aí, basicamente. É, basicamente. Mas é sempre bom falar, então, da era Showa, então, que vai de 71 a 89, ela acabou com o Kamen Rider Black RX, e aí a gente teve essa pausa, como eu já disse, e só voltou em 2000, porque dois anos antes, em 98, o Shotaro Shinomori tinha morrido, e eles decidiram fazer uma obra pra relembrar também, né? E por que a Toei recuperou os direitos do Kamen Rider, né? Exatamente, aí lançou o Kamen Rider Kuga, a partir de 2000. E continua até hoje, né, os Kamen Riders. É, que desses novos é o que mais, assim, lembra a base do Shotaro Shinomori, da criação dele, né? Sim. Que depois do Kuga pra frente, tanto que ele até, parece que o Kuga era de alguns rascunhos do Shotaro, eles tiraram, já tinha meio a ideia criada, né? Até que no Arito Kuga... É, sim, né? É verdade. Eles têm bastante coisas ainda dele, né? Ah, sim, é... sim. A única coisa que você que até vale a pena mostrar que essa nova era dos Kamen Riders, eles absorveram algumas características, principalmente de visual, dos antigos Metal Heroes, né? Que antigamente os Kamen Riders, eles tinham uma roupa bem emborrachada, mas que lembrava mais ou menos um couro. E hoje em dia eles têm uma roupa que lembra muito mais uma armadura, que era característica dos Metal Heroes. E como foi extinta, né? Os Metal Heroes, apesar da volta aí do Gaban, do Charivan, desses nova geração aí, mais em especiais, mas como série eles absorveram essas características. O que eu acho bem melhor, na minha opinião. Antigamente lembrava gafanhotos, hoje em dia alguns lembram besouros e o restante lembra nada. Cara, é muito original, né, a forma da máscara, da roupa, né. O Forze parece um Zé Gotinha turbinado. É, o Forze... É o Zé Gotinha, velho. O Forze é a inspiração, eu tinha de robô. Não, o Forze é... O Forze, dependendo da sua criação... Ele é o Zé Gotinha, cara. Que você gosta, ele é Zé Gotinha, supositório, vibrador, é um monte de coisa. Sei lá, um foguete, um astronauta, estranho pra caramba, né? Velho, a primeira vez que eu vi ele, meu batina, eu lembrei o Zé Gotinha, velho. Falei, mano, fizeram o Zé Gotinha. Parece um projeto. Zé Gotinha com aqueles olhos vermelhos grandões, né? É, que é o Cucu Flan, com certeza. O Zé Gotinha from hell, né, cara? Esse Zé Gotinha inverso. O cara não te vacina, o cara te dá AIDS. Ah, mas tem algumas aqui que só eu gosto da roupa, por exemplo, o design. O Wizard, por exemplo, é muito legal. O Faizo é muito foda. É, o design dos Rei Seis são muito legais. Menos do Decade. Decade é estranho, Decade, né? Cara, eu gostei muito da ideia. No começo eu tinha maior preconceito e eu penso que a série, eu gostei muito da ideia do Ozo, o lance de partes, de cada medalhão ser uma característica, uma parte diferente. Meu, aquilo deve ter dado um trampo pra sabe, pessoal que cuida das roupas, que, nossa senhora... Do figurino, o pessoal do figurino, os caras tiveram nossa. Que falar, mano. Aquilo esse pessoal se ferrou, hein? Mas eu curti muito, mano, a ideia. E até o lance e a temática, o roteiro da série, eu gostei pra caramba. Eu consegui assistir e gostar. Sim. Eu gosto muito do Deno, cara. Deno, W também eu gosto bastante. O Oso eu gostei também, é legalzinho. Eu gosto da roupa do Ghost agora, por exemplo. Curti pra valer. Deno, nossa senhora. O pessoal gosta muito lá. O único problema é que o autor ficou muito caro, né? Esse é um problema que depois a gente conta. Mas a temática é legal também, né? Viagem no tempo. Essas imagens, né? É, mexe com Onis também, né? Com os Onis. Onis e histórias japonesas também, isso, né? Isso, e Viagem no Tempo, que é muito legal, cara. Mexe com tanta coisa ali dentro aqui. E o ator que começou relativamente estranho e depois foi melhorando pra caramba, né? Até a partir dele. Não, ele foi muito bom, cara. Ele consegue assumir 7-8 personalidades, assim. 7-8 personalidades, né? Bem distintas, né? É, e sabe que ele atualmente no cinema japonês, ele é tudo, né? Ele faz qualquer tipo de interpretação. Kenshin, Bakuman, todo mundo. Dos iniciais, eles ainda tinham uma temática meio parecida com o antigo, né? Organizações e inimigos de invasão, o herói que foi pego no meio do tiroteio e acabou ganhando poderes, né? E aí se revolta, consegue escapar da lavagem cerebral que ia se fazer com que ele fosse o maior guerreiro. Às vezes nem tanto, mas basicamente a base dele é bem parecida. É detalhe, né? Pelo menos os finishers continuam mesmo, né? Ou qualquer sim, outra Rider coisa Kicks. Que eles consigam usar com finisher, mas... Rider Kicks. Ou Rider Punch do show, né? Power Ups também, né? Que vem da RX, né? Sim, começou na era os Power Ups e aí transformando os poderes e aí até uma forma mais shooter, né? Uma forma shooter, uma forma blade. É, uma forma arma, uma forma shooter, uma forma mais... Porradeira. E a Ultimate, né? Agora sempre tem uma Ultimate não, Form. Não, desde o Kuga teve. Kuga é verdade, o Kuga tem a Ultimate Form. Kuga já tinha, o Kuga, o Agito, todos eles têm. Apesar que Kuga tem o final mais decepcionante, porque ele não tem final. Né? É, não tem final. Ele tá, vai acabar, vai ter a luta. Pula pra ele na praia. É, e não tem a luta. Ah, tá, e vocês gostam de Faiz, né? Tá certo. Mas Faiz, pelo menos, ele tá dando o golpe final e acaba. Tem a luta antes. Ah. Mas acaba durante o golpe final. No Kuga não tem a luta. Não. Na verdade, nem dá a entender que ele deu o golpe final. É. Deu a entender que eles continuaram a luta, ficou branco. E acabou. Aparece o vilão no hospital, que nem morreu, e os caras deitados na grama. Ah, vai cagar, né? Se aparece o vilão no hospital e antes do aparecer o vilão no hospital ficou tudo branco, ele deu especial da fuma. Sabe o que é o pior? Isso é um pouco de um dos clichês, né? Normalmente o pessoal diz que... Depende, é pessoal, mas caramba, às vezes ele começa muito bem e acaba meio duvidoso, sabe? Kamen Rider, né? Uhum. Tirando algumas séries que começam uma bosta e continuam uma bosta até o final, né? Mas às vezes tem um pouquinho desse clichê. O interessante também de Kamen Rider é que ele, por ter uma faixa de idade um pouco mais velha, né? Eles conseguem pegar alguns assuntos mais um pouquinho mais pesados, né? É, e normalmente eles conseguem dar um clima mais sombrio pra série, né? E às vezes nem tanto, porque W, ele tem, não tem uma... Ele tá tratando de drogas, sim. Sobre vício e drogas, mas ele tá tratando de jeito leve. Agora, os do começo é pesadaço. Nossa. Toda hora. É triste, deprimido. Nossa, faz é pesado, cara. Nossa, não é pra criancinha, não. O cara não sabe o passado, faz, o Agito é pesado. O Kuga, você começa assim, vieram do Afeganistão, a mãe dele morreu, um conflito, entendeu? Vim de guerra, ou o cara... Uhum. Tipo, o Agito, ele é amnésia, ele tem amnésia, não é? Tem amnésia. Ele vem amnésia, ele não sabe quem que ele é, ele toma um negócio, a irmã dele, depois você descobre que se suicidou, se matou, ela foi o primeiro Agito e fez um monte de merda. E a menininha vira gostosa, vai trabalhar no trem. Ah, não, cara. Não, isso é outro. Mas é ela. Mas é ela. É a atriz. Mas aí outra coisa de Kamen Rider também engraçada, né? Alguns atores sempre voltam, né? Mas normalmente eles não voltam, né? Porque alguns ficam famosos e... Ficam famosos, né? E babaquinhas, né? Não, nem tanto. Não, ele nunca gostou. O cara que fez o Kuga nunca gostou, cara. Nunca gostou da série. Ele fez realmente como um trampolim. Ele admite isso. Ele só voltou pra alguns episódios de The Cage porque acho que ele tá precisando de dinheiro. Ele voltou pros filmes novos. Ele não voltou pra The Cage, cara. Não, ele queria... Os filmes novos. Dinheiro, foi dinheiro. Sim. E aí vem as diferenças, né, entre Showa e Heisei, né? Eles tentam colocar a gente mais bonita. É, modelos, né, atrair um público feminino, né, pra isso. Mais bonito pro padrão japoneses, né? Ah, e garotos também, né, porque tem alguns personagens de Kamen Rider meio sexualizados pra caramba, né? Meio? Viu do The Cage, por exemplo? Eu não gosto dele. Ah, mas The Cage é um assunto à parte, sabe? Um Kamen Rider que parece um processador e não presta pra nada, né? Falhou miseravelmente. Só porque ele é um 386, cara. A ideia é legal, mas a execução... A execução é muito ruim. O The Cage sofreu do mesmo problema do... O pessoal que usou como trampolim não vai voltar. The Cage é uma série... Era pra ser uma série comemorativa de 10 anos. Isso. E ele queria trazer os mundos de volta. Como se fosse Tsubasa Chronicle. Como se fosse o Crise nas Infinitas Terras. Peraí, que é copiar de Crise nas Infinitas Terras, né? Vai tomar no cu, né? Mas aí o que acontece? O pessoal não quis voltar, né? O cachê, né? Os caras não vão voltar. Alguns até queriam voltar, mas eles... Como já não foi usado... Como já não foi usado a temática de ser o mundo de verdade, não vai fazer sentido. Aí não foi usado. Aí o que eles usaram é o Tetsu Kurata, que ele tava precisando de dinheiro. E é os dois episódios mais da hora. Que é legal, é legal pra caramba. Não, os dois episódios mais da hora são os... Do Shinkenja. Os melhores episódios de The Cage são os que o The Cage aparece menos. Mano, a transformação dupla do Black e do RX com aquele tema de fundo ficou muito bom. Também ficou legal. Ficou legal. É interessante ver que a diferença, né, entre os caras. De cara saber lutar ou não, né? Ah, porra, também, cara. Bem, aí, voltando. E essas mudanças aí que levam alguns Toku fãs a ficarem bem estressados. Não com o Super Sentai, mas caramba, como eles ficam bravos com a era Heisei, né? De Kamen Rider, por ter assistido, principalmente aqui no Brasil, né? O Black Heisei. É que assim, o problema no Brasil, a galera fica brava porque, meu, a galera conhece aquela coisa, gosta daquela coisa e quer mais daquela coisa. E não vai ter mais daquela coisa. E não vai ter mais, mano. Tem as coisas. Não vai. Eu admito, velho. Eu falo que eu tenho muita dificuldade de ver as séries novas, principalmente porque eu sou muito acostumado com o que eu via nas séries antigas. Eu só consigo ver quando é algo muito bom mesmo, cara. Se tem alguma coisinha, mais ou menos, me atrapalha já. Eu não consigo... Mas aí que é o interessante você pegar séries com temáticas meio parecidas. E né? Como você conseguiu assistir The Cage? Hã? Aí que tá. Eu não vi The Cage. Eu vi o episódio... Eu vi dois episódios que foi justamente o que... Ele abandonou. Ele abandonou. Eu vi os dois episódios que apareceu o Black, aí eu fui ver alguns episódios mais, eu vi que era uma bosta, eu parei. Ah, por exemplo, eu nunca fui de reclamar assim tanto de, né, não, de ser, ah, caras bonitas, não sei o que, mas eu vou começar de novo, então eu vou tentar assistir alguma série que pelo menos vou achar alguma coisa parecida com o que eu já vi, então vamos pegar alguma coisa mais simples, um design mais sóbrio, vamos ver uma história um pouquinho, uma série mais chata. A única coisa ruim é que eu comecei com Kabuto, né? Porque Kabuto é, caramba, a série começa muito legal, ela começa animal, aí no final você tem Tuxedo Mask e tombos, e tristeza e um filme que não explica nada. Eu comecei com Faiz. Eu voltei pra assistir Faiz. Faiz de vez em quando eu acho que ele é meio dark demais, né? Depois eu assisti Blade. Blade é pior. O Blade passei batido. Então, o jeito que eu recomendo pra você começar a assistir as séries é pegar alguma coisa que seja parecida. W. O W eu achei maneiro. Eu curti a ideia. W é legal. Só que pra começar ele assusta. Eu acho que dá pra começar pelo Ozu, cara. Acho que nem Ozu. Acho que dá pra... Começa por um Kuga. Começa por um algo mais, sabe? Mais pé no chão. Mais parecido. É, também, verdade. E tenta seguir. Bom, eu não vou falar nada que eu voltei a assistir Kamen Rider com Denon, né? A Denon é legal. Denon é legal, mas ele é muito japonesista. Denon é bobo, mas ele é bobo diferenciado dos Super Sentai, sabe? Ah, cara, mas se você pensar... Denon é quase um Super Sentai com uma pessoa só. É, porque o Denon é, né, nem... Sim, o problema da história de Denon é que eles estão contando uma piada, mas no final tem histórias trágicas pra caramba. Sim. Muitas histórias trágicas, um monte de merda com o tempo, que tipo, pessoas vão se esquecendo. O secundário Rider, toda vez que ele usa o poder, ele vai perdendo memória, existência. Não, as pessoas perdem memória dele. Então é pior, ele vai desaparecendo das pessoas. Do pior jeito possível. Ele não vai morrer, ele desaparece. Ele, tipo, ninguém vai saber que ele existiu. Cara, você tá me lembrando outro cast que a gente gravou. Olha, eu votei pior, cara. Eu votei com o Decade, cara. Que merda, né? Então... Você votou com o Decade, né? Porque, ah, beleza, Decade começou em 10 anos. 10 anos, ah, vai legal, especial. Caramba, olha só, esse cara aqui que vai usar os cartões, vai... Nossa. A ideia é legal, a execução é estranha, não gostei, enfim. Tem o Gact aqui, olha só, ele é o Rider-Man, né? Eu devia ter começado com o seguinte, que é o W, cara, que eu curti ele, eu gosto muito da música, eu gosto da ideia do Henshin dele, as histórias, os personagens, né? Nossa, e o W, assim, pra quem... gosto do outro, é uma das maiores reclamações, né? Por causa do Felipe, né? Uhum. O Felipe é muito... bem feminino, né? Apesar que a voz dele é de caminhoneiro, mas é... Eu gosto da ideia da transformação de fusão. Também é muito legal, vai, essa ideia. É, eu gosto quando a personalidade muda. E exatamente. Tem... tipo, ele vira o bicho e quem fica no controle é o outro cara. É, então... Eu só fico triste do Skull, porque o Skull aparece e morre. É tão legal. Ah, não. O Skull só aparece nos especiais, cara. Não, no começo ele já morre, né? Você já vê que o cara morreu. É tanto que o primeiro filme é contando a história da morte dele, que, no, que foi passada 5 segundos, né? E é por isso que eu falo que W é um problema pra começar, porque você começa vendo o Skull, caramba, olha isso, igualzinho o Black, vai ser mó da hora, o cara morre. Não, mas o Skull não aparece no primeiro episódio. Não, ele aparece só tomando bala, não é? É. Ele só... Então, você é só o cara, mas ele não se transformou no Skull. Oh, mas ele é tão legal, olha esse cara fodão, deve ser o Kamen Rider, né? Uhum. Aí não, tipo, foda-se. E pra fechar, a gente não pode deixar de falar nesse bloco o Kamen Rider Gain, porra. Então, você já teve um podcast de Madoka Mágica, não já, teve? Gero Bushi, total. Então, se vocês já viram esse episódio, óbvio, vocês vão já conhecer meio que a história do Gero Bushi. Cara, a gente já fez também um de Psycho Pass também, pô, Gero Bushi. Gero Butcher, né? O cara que... Sai anotar, precisa... Sai anotar, né? Um tema pra família, né? A Toei pensou assim, ah, Kamen Rider é um negócio pra pessoas um pouquinho mais velhas, né? Acho que dá pra colocar esse cara aqui que tá fazendo uns anime foda, assim, né? Que pessoa, um monte de gente morre. Pra família, bonitinho, né? Mas assim, ele tem... Não, vamos ver esse Madoka Mágica. Olha esse primeiro episódio aqui, Magical Girl. Vamos ver o Psycho Pass, vamos ver, né? Mas tá certo. Ah, policial, mó legal, da hora. Aqui, tá cabeça mesmo. Explodindo, né? Coisa de família, né? Ah, vamos lá, da hora. Mas só que o engraçado é que quem decide os temas não são os atores, normalmente, né? Não, eles... É mercadológico, né? Eles têm escolha, mas eles têm escolha. É mais mercadológico, né? É legal que assim, né? Tem entrevistas que o Rabu tava falando, tava conversando, né? Dos temas, né? Ele tá pensando em coisa de samurais, né? Nossa, de idade média, não sei o quê. É, vamos falar sobre era feudal, tal, samurais. Daí, a Bandai chegou com... Ah, a gente quer usar frutas. Ele olhou assim, virou pra produtora, assim. Ele olhou de novo e falou, por que não? Tá, vamos lá. Vambora. É Game of the Boot, cara. Vai que dá. Vai na fé. Vai que ele recusa na próxima, né? Vamos fazer... Não, ele passou assim o dedinho no queixo. Eu acho que eu consigo fazer um negócio legal com isso. Né? Vamos lá. Na hora ele pensou assim, calma aí, tem umas coisas de mitologia nórdica que dá pra mexer com isso, né? Deixa eu olhar meu livro de... Eu acho que o New Tio agradável. Ele pensou assim, eu acho que eu consigo fazer uma coisa boa e o pessoal, vamos fazer com ele agora, senão ele não recusa e não vai fazer a próxima, gente. Vamos lá. Aí saiu Gaimon, que o pessoal reclama dos 11 primeiros episódios, apesar que eu acho muito bons, que eles são ligados aos personagens, você conhecer os personagens e depois você poder destruir os personagens. Táticas sujas do Gero Bushi. Faz você gostar do personagem e ele descarta ele do pior jeito possível, né, Alphine? Velho, cara, mas tem a melhor apresentação de personagem, construção de personagem já feita, cara. Que é a apresentação do Patricier lá, cara. Ah, aquele cara do exército meio afeminado. Isso, nossa, esse cara é muito... Isso é um personagem muito legal dessa série. Velho, cara, em 10 segundos ele desconstrói o background dele inteiro, velho. Isso daí é muito da hora, velho. Bravo! Pierre Afonso. Pierre Afonso, puta, cara. E ele é um personagem muito legal na série. É, e também um futuro participante do grupo RuPaul Dark Race. Tipo, se tiver uma versão japonesa, é ele que vai apresentar como Ru. Não, ele vai ter duas funções, né? Master Chef e Drag Race. E segurança, porque, nossa, porque o bicho é forte. Rapaz, o bicho é forte. Não, mas tem outras coisas legais, né, nessa série, vai, as grandes virtudes dele, né? Velho, cara, o personagem principal, eu acho o máximo ele. Não, o segundo episódio, com ele testando as transformações, querendo usar aquilo pra tudo. É, faz sentido, pô, porque eu tenho esse super poder. Cara, eu vou usar pra alguma coisa. Tem lógica, eu nunca ouvi falar disso. Eu nunca recebi poder. Vamos testar, né? Não, porra. Vamos testar com alguma coisa prática. Tem muita coerência. Tipo, faz sentido. Cara, eu vou tentar ganhar dinheiro, fazer alguma coisa pra facilitar a minha vida, certo? Eu sou foda do grupo agora, me respeita. É, não quanto o Pierre. É, não, esse não. É, detalhe, por que a gente tá falando isso? Porque ele luta destransformado. Você tá piando o cara transformado. Ele espanca o cara transformado com menor esforço. Ah, mas o personagem principal, ele foi construído desde o começo pra ele crescer durante a história, né? Então, no começo ele tá naquela diversão, tudo mais. As coisas estão acontecendo, ele não tá entendendo o que tá acontecendo, né? Até que tem um choque, né, mais pra frente. A tragédia que ele descobre, porra! Tragédia que ele fez, cara. Né? Sim, ele não sabia. Isso, cara. Depois dele ter feito uma antes, né, cara? Consciente. Nossa! Que urubuxo, seu sádico! É, ele fez, ele adora fazer essas coisas, né? Tipo, você é responsável, você é como pessoa que tá assistindo, você é cúmplice dele também. E eu não vou te contar o que você fez, mas quando você descobrir, você vai querer se matar, cara. É, porque a culpa toda é sua. E você deixou isso acontecer. E assim, desde W, não morria gente em Kamen Rider. Não, peraí. É, no primeiro episódio... Morre um monte. Não, no primeiro episódio de W, morre o cara. Depois... Ah, no Ozo, ele lembra o passado, né? Que tava passado, lá na guerra. E... Não acontece durante a série, sabe? Peraí, mas porra, Kabuto morreu um monte de gente, velho. Kabuto é antes de W, cara. Kabuto é antes de W, tô falando desde W. No primeiro episódio morre um cara. Depois não morre mais ninguém. Mas claro, depois de W veio o quê? Force? Force é malhação. W, Ozo, Force, Wizard. Não morre ninguém. Ozo morre, sim. Ozo também não morre ninguém. Não, aquele professor lá que vira. Mas vilão não conta, vilão é vilão. Ah. Vilão tem que morrer. É, vilão não conta, vilão é. Tem que morrer. Tô falando de pessoas inocentes. Que bem que no primeiro episódio de W o cara também é vilão, mas eles são já armaram pra ele. Então te conta como morte, né? Que é armado pro cara. Aí daí, chega em Gaimo, morre mais gente do que teve nas séries inteiras anteriores. É, velho. Só morre mais que Gaimo em Faizo. E a Gaimi é que assim, Tomo e Tokusatsu tem... É como se fosse o... Quando tem aquele episódio que o Goku tira a pessoa da cidade pra evitar danos, né? Uhum. Kamen Rider não consegue tirar. E na maioria dos Tokusatsu, os danos a patrimônio e pessoas não acontece. Sempre tá vazio, né? Ah, sim. Por causa de Game Faz, não acontece isso. Pessoas levam bala perdida toda hora. E isso vai fazer o personagem crescer como um herói. Né? Uhum. E vai ver essa responsabilidade de estar lutando e tomar cuidado com outras coisas além disso. E levar a culpa por estar ajudando as pessoas. Por toda a merda que tá acontecendo. É, ajudando as pessoas. Isso é o pior, é a pior parte, né, da série. Os Riders estão tudo levando a culpa pelas coisas que. Mas ele tá tentando defender vocês. Foda-se. É culpa de vocês. Foda-se que uma empresa maligna está testando isso na gente. É, eles não sabem, né? Aí a opinião pública é. Primeiro, o cara pra gente colocar a culpa vai ser a pessoa que tá aparecendo. Sim. São os Riders. Mas tenta que eles começam a fazer isso quando o Soul ele descobre tudo e vai revelar a verdade, né? Eles fazem isso pra desacreditar ele primeiro, pra quando ele contar ninguém acreditar nele. O Gai dá pra falar que ele é um dos melhores Kamen Riders dos últimos tempos, né? Sim. Questão de história do caramba, tem um monte de coisa. Não, história arrebenta todos os últimos recentes, né? Arrebenta todos, tem profundidade até. Não, é popularidade, né? Tem tantos filmes lançados em personagem do Gai, né? E você que antes de começar a Gai criticou ele por ser de laranja. Orange Arms. Você é um cretino. E que, ah, não assisti Kamen Rider Gai, o samurai de laranja. Ah, as frutinhas, né? O próximo gênero é um gênero que já morreu, né? É, morreu e deu uma respirada agora. Agora está na sobrevida, né? É, mas no Brasil foi bastante popular na época que transmitiu, né? Vamos falar dos Metal Heroes. É, melhor gênero pra mim. É, sou fanboy mesmo e assumo isso. Mas não é à toa que tem o nick de Dylion, né? Né? É, né? Mas quais são as características principais do Metal Hero? Basicamente, um herói vestido com uma armadura metálica. Você define o Metal Hero assim. É a única coisa, eu acho, na minha opinião. E cheio de equipamentos. Sim. Ó, e sim, girar. Jiraiya é um Metal Hero. Sim, Jiraiya é um Metal Hero. Jiraiya é um Metal Hero. Ele usa uma armadura de metal. Olha. Sim. É a única coisa que dá pra botar igual no Metal Hero, né? Porque tem muitos outros subgêneros, né? Ah, não, peraí. Tem outras coisas também. Por exemplo, ele normalmente age sozinho. Não, o Spectre virou um Metal Hero, né? Então. Não, então, a única, vamos dizer assim, a característica que une todos os Metal Heroes é a armadura metálica. E vários equipamentos, cara. Vários, todos têm. Então, o Jiraiya não tinha muito, cara. Ele ganha uma pistola. rola depois só, e as ombreiras. Um carro, o Deus Jirai... Então, mas o Deus Jirai ele não usava. O Deus Jirai aparece no último episódio. É no finalzinho, né, esse Deus Jirai. No finalzinho. E ele só aparece lá pra derrotar e pra levar embora a Paco e a Espada Olímpica. Só. Ah, e outra coisa, né? Metal Hero tem explicação pra caramba, né? Explicação de transformação. Na verdade, nos três primeiros, o Tio Cage. O Jasper nem tem coreografia de transformação. Na série inteira aparece duas vezes a coreografia de transformação dele. Tem uma coisa assim. E a coreografia de transformação dele é só colocar a mão na orelha, né, cara? Não, ele tem uma coreografia feita, só que ela aparece só em dois ou é três episódios. Só. O resto da série, ele se transforma assim, de colocar a mão e se transformar, ou saltar no ar, ele brilha e se transforma. Alguns dizem que o ator não tinha saco pra fazer a coreografia, ele não gostava. Outros dizem que foi uma forma de transformar. Como os três primeiros ficavam meia hora explicando a transformação, eles quiseram do Jasper deixar algo mais ágil. Então, tipo assim, ele já se transformava e saia lutando. Mas ele tem uma coreografia assim, até daorinha, simplesinha daorinha, mas ele só usa umas duas vezes só e depois é aquela transformação rápida. Vale a pena falar que os Metal Heroes, ele tem alguns subgêneros dentro desse próprio gênero. Tem o Detetives Espaciais, né, que tem o Gavan, o Charivan e o Scheider, né, esses três. A trilogia, o Tio Cage, que é uma trilogia, né, o Tio Cage. Tem também os Space Heroes, né, que são os de espaço, os heróis, né, Jasper, o Spilvan. O Jasper, que é um detetive, é investigador de monstros gigantes. Não, caçador de monstros. Caçador de monstros gigantes. Ele é o Tarzan do espaço, cara. Cara, é... Não, é o filho dele. Na verdade, assim, ele dá o nome de Tarzan, mas meio que o Jasper, se você for ver, ele foi órfão, foi criado junto com monstros espaciais pelo Profeta Eddie. Profeta e cientista. Esse não tipo, que se mano, o Jasper mistura Star Wars com a Bíblia com Tarzan, velho. É. Olha o doideiro. Mas assim, não há de se negar que os três primeiros episódios são visualmente os melhores, cara. Antes dele vir pra Terra, se a série inteira fosse meio estilo aquele no espaço, se não fosse gastar todo dinheiro, a série teria. É, ia ter cinco episódios, porque não é, o orçamento não ia aguentar nada. Ah. Mas, tipo, se tivesse grana, a série ia ter uma pegada muito louca. Então, o Jasper é legal. E eu gosto também desse Spielberg, que não é Jasper 2, porra, maldito. Marqueteiros. É, porra. Cara, o pior de tudo era eu, com 7, 8 anos de idade, todo mundo falando da Jaspion 2, eu tendo consciência que eles só colocaram o nome de Jaspion 2 naquela porcaria pra vender, eu discutia, eu brigava com os moleques da escola. Ah, eu também. Porque passou dos dois modos aqui no Brasil, isso que é o pior. Não, mas aí que tá, mesmo quando eles anunciavam o Jaspion 2, na série chamava o cara de Spielberg, e tipo, você via que não tinha relação nenhuma. Eu tinha consciência que não tinha relação. Eu quase saía na porrada com os moleques brigando pra dizer que não era Jasper 2. O pior é assim, né? Às vezes quando você pensa, cara, Jasper 2, beleza, quando é que vai ter a ligação com o Jaspion 1? É, nunca, fica esperando nunca. E nunca acontece isso. Tem relação nenhuma, cara, nenhuma. É, ele nem... O finalizador dele é mó diferente, é uma pistola gigante, não é? É, o robô se transforma na pistola. Isso, exatamente. É, tipo, Transformers na cara dura e foda-se, cara, sabe? Nossa, mano, nem sei contar. Ah, não, mas porque o herói é parecido, eles nem são tão parecidos assim, nem velho. Parecido, a cor é diferente pra caramba, a armadura é... Diferente, o Jasper, ele até pegou aqueles olhos grandes, amarelo, quando tá o poder dos outros, o Tio Cage, o Spielberg é vermelhinho o olho dele, mano. Vermelho. Aí não tem nada a ver, cara. A gente também tem os Individual Heroes, que é o Metal, o Deer, o Jiraiya e o Giban, esses três aí, também passaram no Brasil. Aí, no caso, o Giban se poderia juntar com o Jumperson, que são Heroes, que né? São os policiais. Não, policiais robô. Ah. Os dois são policiais, os dois são robôs. Tem os Kikaider também, né? É que os Kikaider... Metalder, né? É, Kikaider é Alter Hero, né? Alter Hero. É que o Metalder, ele pegou essa inspiração do Kikaider, só que... O Metalder, ele já entrou com a característica de Metal Hero por todas as características de armadura e tal. Mas ele é totalmente, né, quase dessa família de Kikaider, Hakaider e tal. E tem os Rescue, que é... Os Rescue Heroes, né? Que é o Rescue Heroes. É, o Spectre, o Soul Brain, o X-Draft. E tem ainda, também, dessa linha policial, o Bruce Watts. Sim. Também. Uhum. Ele segue a linha policial e a pegada dos Rescue Heroes, né? Que é formar um grupinho. Isso. E fora deles tem o... B-Fighter Kabuto. E as últimas séries de Metal Hero... Robotech? Infantil demais. Nossa. Cara, eu não entendo aquilo. Eu não entendo como aquilo entrou como Metal Hero, velho. É o último resquício, cara, de Metal Hero. Acabou o negócio. Não, pra mim aquilo é praticamente como, sei lá, uma Vila César, não, não. Cara. Sei lá. A franquia é minha, eu faço o que eu quero com ela. Se eu quero chamar de Metal Hero, se eu quero chamar de Jurema, é o meu decisão. Tá no lixo, vai acabar, vou fazer qualquer merda agora. dane-se também. Ah, eu tô louco mesmo. E aí fizeram aquelas coisinhas lá. Mano. Então, e foi a última coisa de Metal Hero transmitida em série de TV. Atualmente voltou com alguns filmes especiais, participações, né? Gavan, O Gavan primeiro voltou no... Gokaiger. Fizendo... Gokaiger versus Gavan. Porque fez muito sucesso, cara, o Gavan versus Gokaiger. Que era só pra ser uma homenagem a, tipo, resgatar o passado, né? Isso. E meio que arrebentou, né, velho? A galera viu, deu certo. Isso só no Gavan, porque o Kenji Oba, ele já era da produção do Gokaiger em dois. Tanto o Battle Kenya quanto o Denji Blue, cara. O Denji Blue, tanto que no final do filme, os faz a reunião, entre aspas, dos três, que é o mesmo cara, né? Que vem uma voz divina. Ô, oh, faz pra mim, velho. Tipo, a voz do fanboy. O fanboy supremo. É. Cara, é tipo, o Gokai Silver, ele é basicamente a encarnação de todo fanboy, né, velho? Uhum. Ele é o fanboyzaço ali. Maior que ele, só o Kiba Red, né? Com certeza. Com certeza. Mano, deveria ter um episódio especial que é o Kiba Red se encontrava com o Gokai Silver. Olha só, que seria legal. Vamos esperar isso numa terceira temporada de Kiba Ranger se existir. Quando sair, né, um dia. Quando a gente esquecer, eles fazem. É. Ah, e aí fora essa participação especial, os filmes do Gaban. O próprio filme do... Aí com isso veio o próprio do Gaban, que também fez um sucesso do caramba. Com o novo Gaban, né? Isso. Não só com o novo Gaban, né? Com o novo... Type G, né? Gaban, Type G. Com o novo Sharivan e com o novo Shider, né, cara? E aí tem o filme do Sharivan, que agora que junta o antigo ator, o... Ai, mano, esqueci o nome do ator. Que ele veio pro Brasil tantas vezes. Hiroshi Watari. Hiroshi Watari. Que aí tá o Hiroshi Watari como o antigo Sharivan. Que aceita todo mundo no Facebook, cara. E é ele mesmo. Sim. Melhor que ele é o Yuki Yamagata, o cantor de Gaurendia. Que ele me dá... Feliz aniversário todo ano. Olha aí, que beleza. Ó, fã aí, ó, fã. E só pra fechar, sempre vale lembrar que também teve um último filme especial, né? Que tinha Kamen Rider, Super Sentai e os Uchukage, né, também. Super Hero Taisen. Por favor, é um muito fanservice. Ah, é só fanservice, mano. É, foi um fanservice, mas, cara, o portal deles não parece uma coisa que você vê todo dia, né? Não, aquela história, vamos juntar um monte de herói legal, porque eu tenho os crossovers maneiros e história whatever, dance. Ah, vamos ganhar dinheiro, vamos. Ah, um último detalhe, o novo Gaban saiu por aí pelo universo junto com a Shinken Yellow. É, e quem não queria voar no universo com ela? Eu adoraria. Né? Um último detalhe, Jiraiya no último episódio de... Ninjas. Ah, é! Eu vi! Ah, é! De Ninjas. Na verdade, eu não vi, porque eu não tava aqui, mas eu vi um cara postando no Face a cena dele usando a espada olímpica. Que até os caras falaram, isso aí, história pro saco, porque a espada olímpica foi embora pro Deus Jiraiya, pro espaço, né? É lógico. E, tipo, vai saber que se voltou outro dia. Cara. Não sei, mas foi maneiro. Aí foi maneiro. Não chegou a explicar tudo, vai que vai ter um filme no futuro que vai contar que o Deji Dai voltou. Parece que vai contar alguma coisa. É. Vai que ele sobrou o meteoro e fez uma 2.0, né, cara? Eles fizeram o resto daquele... A Umbrella lá com o resto do negócio, vai que sobrou pra fazer uma nova espada. Vamos falar então dos outros gêneros também que não são tão populares, tirando talvez um deles, né, que realmente é muito popular lá no Japão. Os outros eu não sei se manteve uma popularidade. Vamos começar falando primeiro do Henshin Heroes ou Other Heroes, né? É que na verdade são Henshin Heroes, aí dentro dos Henshin Heroes tem várias categorias. Ou claro, eu não sei também. Other Heroes também, não precisa ser, porque Other Heroes e Henshin Heroes é uma categoria dentro dele, entendeu? É porque normalmente o pessoal coloca como Henshin Heroes e separa como que tem. Dentro dos Henshin Heroes tem a... Henshin Heroines, aí tem as que... São as heroínas que mexem com mágica também, que é... Esqueci a palavra em japonês. Mahou. Isso, Mahou Heroes. Mahou Heroine. É Mahou Heroine. Mas, cara, é tão pouco, cara, que não vale tanto a pena assim separar, entendeu? Então vamos começar pela franquia que agora, hoje em dia já é franquia, que é Gaara. Não, assim, a maior definição antes é assim, é tipo um herói que se transforma, né? Transformação, mas não é um esquadrão, não são gigantes, isso também, né? Ah, pode ser Esquadrão também, tem tudo. Assim, é uma série que tem a transformação, uma série de tokusatsu que elas não se encaixem dentro das características das famílias anteriores. Tal Hero, Kamen Rider, Super Sentai. É, ou que elas não pertençam... E que não são franquias. Não, eles não pertencem a nenhuma franquia, entendeu? É... Tirando agora a Garo, que virou franquia. Exato. Garo virou uma franquia, mas ele antes ele não pertence a nenhuma franquia, tipo da Toei, da Tsubaraya. Toda franquia tem que começar a vir em alguns lugares. É, mas 90% desses, cara, não teve nem continuação. Acho que o único que realmente teve foi Garo e Tomica, velho. É, o Tomica gerou duas, né? O Rescue Force e o Rescue Fire. E restante, ó, os exemplos aí, ó, tem o Machine Man, o Biocrossers, National Kid, o Spider-Man mesmo, que se foi antigamente. Corri outros aí, pequenos. Cara, Cybercops, velho, o mais clássico. Cybercops é um fracasso da Toho, né? Depois foi cancelado. Os próprios antigões, os Rickrider, Hakrider, Lion Man, Zubat, todos eles entram nessa categoria. São mais únicos, né? Acho que, se não me engano, teve um do Skullman, não teve? Já não lembro mais, mas acho que teve sim, um do Skullman. Saiu um anime de Skullman. É, eu lembro do anime. Do anime eu lembro. Agora, perto do Tati, não tô lembrado não. É, eu acho que eu devo estar me confundindo mesmo, vai ser sido só um anime. Que o que passou no Brasil mesmo, tem alguns que já falou, Cybercops, Machine Man, Patrine, Lion Man, National Kid. O próprio Ryu Kendo entra dentro da categoria. Ryu Kendo também, ele entra, né? É, não vamos citar Hentai Kamen. Não. Isso é outra história, cara. Nem Keiko Kamen. Também não. Sim, então, como a gente já falou, fizeram sucesso na sua época, mas naquela época também, né? É, e fizeram um sucesso moderado. Relativo, né? Mas no Japão eu acho que não foi um sucesso absurdo, né? O Cybercops, por exemplo, foi cancelado lá. É, serviu pra vender um pouco de boneco e olha lá. Entendeu? É, o principal problema de Cybercops também é porque eles tentaram, foi a primeira série que eles, e acho que até hoje, não sei se é a única, que eles tentaram filmar ela totalmente em VHS. E todas as séries eram até então eram filmadas em película e os caras tentaram filmar em VHS e abusar da tela verde, né? Aí ficou, querendo ou não, por mais que no Brasil a gente tenha gostado, ela é bem tosca. Mas ele tem uma história muito boa, cara. E a gente tem que admitir. Sim. Não, a história, a ideia das armaduras. Certo que eles tiveram que correr com o final, tiveram que cortar personagem que aparece depois, sim, né? Sim, e o Magaren tá lá, mano. Junichi Haruta aparece no episódio. Outro gênero em que a gente vai falar também, que é um gênero que é muito popular lá no Japão, que é a família Ultra, do Ultraman. Então, os Ultramans, cara, eles são símbolos de herói no Japão, cara. Isso. É pra falar que o herói mais popular do Japão é o Ultraman. Mas se você for olhar, assim, o Ultraman, ele é sucesso estrondoso no Japão, mas eu acho que de Tokusatsu é um dos poucos que, mano, ele é conhecido em quase todo lugar do mundo. Todo mundo já viu alguma imagem do Ultraman. Por mais que não tenha assistido, cara, mas é algo que o pessoal reconhece. Cara, você tem referência a ele até no Ben 10, né, cara? Sim, mas então, eu não vejo mais transmissão fora no Japão continuada, né? Sim. Tem só a série clássica, Ultraman, Ultra Seven, sabe? De resto, acho que não fala muito, é, né? Os novos não vêm pra cá, só vem filme pra cá. A gente não fala cá muito, né? Ultra X, por exemplo, Ultraman X. A gente não viu falar mais. Só os caras que realmente acompanham pra valer Ultraman, vejam. Esse X tá passando no Crunchyroll em montanha pro Brasil. São poucos também que vão ver também, né? Mas são de Ultraman mesmo, é o único que tá passando recente. Um que passou, talvez o Ultraman antiga, que passou na Record também. Mas depois disso... Sim. Que é ano 2000, né? 96. É, passando depois de Pokémon. E de resto, mais nada, né? Passou aqui no Brasil. É que, vamos dizer, Ultraman não tem uma produção regular. É tipo uma série a cada 2-3 anos. Às vezes fica assim... É quando a Tsuburaya consegue dinheiro pra fazer. Porque eles fazem por paixão ainda. A Tsuburaya, ela nasceu pra fazer Ultraman, né, cara? O cara saiu, acho que não lembro da onde que eles... Foi na Toho que o Eiji Tsuburaya ajudou a criar o Godzilla, tanto que o Ultra Kill batia no Godzilla direto. Então, ele participou da produção, ele tudo que ele aprendeu com o Godzilla levou pra própria empresa dele que ele criou pra fazer Ultraman. E assim, eu confesso, eu só vi Ultraman, Ultra Seven, pouca coisa e Ultraman Tiga só. Eu só vi Tiga. Eu vi Tiga. Sim, eu vi acho que Seven e Nexus. Eu assisti basicamente filmes, cara. Eu acho que o Tiga que eu assisti e o Next, Kamen Rider. Uhum. Ultraman Next. É porque tem o Kamen Rider Next, que é um filme. Que é o filme do remake do primeiro Kamen Rider. Mas tem o Ultraman Next também, que o filme é muito bom, cara. Vocês acham na Netflix muito facinho e tem dublado. Eu vi também aquele reunião dos 8 Ultra Brothers lá, que reuniu os atores antigos, dos Ultraman antigos e tal. Sim! É legal esse filme, mano. Eu gosto dele, mano. Gosto dele pra caramba. Cara, teve um, se eu não me engano, é Ultra Mecha Battle Ultraman, alguma coisa assim, que reúne todos, cara. Acho que se eu não me engano, recentemente tá tendo um Ultraman que é meio o Gokaider dos Ultramans, cara. Agora não lembro qual que é. Não sei se vocês já viram. E eu tô muito desatualizado com Ultraman, cara. Cara, Ultraman eu não vejo muita coisa, cara. É, eu não curto muito Ultraman, né, pra falar a verdade. Eu acho até legalzinho, mas também não é um tokusatsu que eu quero ver o novo Ultraman, quero ver as novidades de Ultraman. As pessoas que acompanham Ultraman realmente são muito corajosas. São o nicho do nicho, né, cara? Eu acho. É que o Ultraman, ele tem uma característica, cara, que depois ela tá um pouco fora da realidade atual de produções em si cinematográfica. Ele é uma série que ele tem uma ação lenta, cara. Hoje em dia, mano, ação lenta não vira. Porque eles colocam essa ação lenta justamente pra dar aquela sensação de peso, porque são seres gigantes e não sei o quê. Só que como ele só luta quando ele tá transformado, então toda a parte de ação é lenta, é segurada, é muito zoado. É porque ele só luta com monstros gigantes e a forma de também é ser gigante, né? É, e o jeito de lutar dos antigos é engraçado, é muito telequete. É muito agarrão e derruba, porque a roupa não deixava fazer muita coisa. Agora com CG, agora tem batalha aérea, Dragon Ball, poderes, e é engraçado que algumas características de Ultraman é difícil ver. É, você tem upgrades agora, né? Mas você não vê, assim, muitas armas, assim. Apesar que eu acho que o X tá cheiaço de arma, né? O X tá cheio de arma. Mas o Ultraman sempre teve uma característica de ser luta corpo a corpo, né? Sempre foi uma característica do Ultraman. Assim, sempre. Nossa, dá um desespero quando eles começam a ficar sem energia, né? Nossa, não. Isso era uma coisa que, pelo menos, era da hora, que era um herói que, no meio da luta, te dava desespero. Ele fica aquele tum-dum, tum-dum, é. Tum-dum. Assim, sim, é verdade. Ah, meu Deus, ele vai morrer. Ah, ele também deu uma ajuda com Pokémon também, né? Sim. Que ele capturava alguns dos monstros pra ajudar, né? O Stereo é baseado nele também, né? Uhum. Sabe, uhum. Sabe, né, que na animação sim. Japonesa, o grito é o grito do Ultraman, né? Ele fala, Rea, sabe, quando... Sim, o Stereo. É o Ultraman e o outro Ultra 7, eu acho. Não, o outro é só. Não tem Ultra 7, não. Não, o Ultra 7 é referência ao Dragon Ball, Tite, lá com aquele capacete ali jogando em cima do Beltcam. Mas no Dragon Ball tem um monte de coisa. Se você for olhar, o Toriyama coloca um monte de referência. O vídeo de Dr. Slump, né? O peixe saltava da água, o peixe saltava fazendo sué. Uhum, verdade. Mas o barulho do Ultra. Na galáxia. Ah, e tem umas coisas bem bizarras de Ultra, né? Que tem o planeta dos Ultras. Sim, Ultra Mother. Tem a galáxia. Ultra Father, Ultra Mother, Ultra Grandfather. É, isso, Ultra Mother é muito estranho. É muito estranho saber que eles fizeram um filho. É, eu quero saber com quem ela pulou a cerca pra sair o Jay. Kamen Rider Jay. E agora todo problema na Terra, vai um membro da família Ultra aqui na Terra pra resolver, porque o próprio planeta Terra, coitadinho, né? Porra, não consegue se salvar sozinho. Sempre tem um cara. Não, cara, e se você for olhar, sempre teve Ultraman tá aquele, sempre um lance de tipo, mano, é até mais ficção científica, não, o alienígena fez uma simbiose com o humano e agora eles vivem juntos. É porque toda vez ele vem e mata um humano. Sim, só que agora presta atenção, se ele tava em simbiose com o corpo do cara, por que que ele tinha um negócio pra apertar um botão e se transformar? Eles são o mesmo, um só, mano, é só se transformar. Pra que que tem que apertar um botão? Mas aí você não vende boneco, essas coisas, caramba. Tem que se lembrar que a gente tem que vender coisas aqui. A galáxia do Ultra é M78. Isso! E, cara, uma das coisas muito legais que eu já vi de Ultraman, cara, era um temporizador de Lyman, cara, que você batia lá quando chegava perto dos 3 minutos e começava a tocar. A falta de energia. Era legal. Superman, Superman, fechar esse gênero é falar do Kyodai Hiro, cara. É muito obscuro, eu acho, esse gênero, essa família. É, que na verdade ele é muito antigo, cara. É o genérico do também, né, cara? Então, é heróis gigantes que não são da família Ultra. E que surgiram justamente por causa do sucesso do primeiro Ultraman, os caras vão fazer heróis gigantes prateados. Aqui no Brasil, o mais conhecido de todos é o Spectreman, né? Spectreman e o Robô Gigante também. Também, também. É os dois, é os... Sim, o Robô Gigante e o Magma Tenchi lá, que era o Vingadores do Espaço. Isso, verdade. Isso, isso. Que era do Goldara, do o gigante dourado de peruca loura. Vale falar que existem dezenas de produções desse tipo. Cara, eu achei, tem um vídeo na internet, no YouTube, eu até acho que mandei pro Seiji, e o cara fez várias partes de vídeo que são assim, todas as transformações dos heróis de Tokusatsu. Uhum. Tipo assim, o cara pega desde o primeiro do Gekko Kamen, de 58, e vai mostrando, acho que tá por ordem cronológica de produção, né? Ele coloca lá até o nome de cada série. Mano, quando aparece o Ultraman, depois começa a aparecer um monte de transformação de bicho gigante, e ou é um robô, ou é... Mano, e tem transformação que é igualzinha. O cara bota a mão pra cima, de repente aparece. Até a transformação é igual do Ultraman. Os caras copiaram até a transformação. É ridículo. Então, esse daqui é um gênero muito obscuro mesmo. Nossa, muita coisa que a gente não viu. Não viu mesmo. É que a maioria da série desse gênero é tudo década de 70, né? Também. E assim, são uns fracassos total, né? Não vingou nada. Não vingou tudo nada. Tudo produção C, produção D. Ah, e tentaram ressuscitar esse gênero também. Fracassou total. Cara, não dá mais pra falar sobre o Kyodai Hiro, infelizmente. Eles aí, você acaba pegando na mesma falha que tem o Ultraman, né? Fica uma ação lenta, mano, uma ação parada. Eles tentaram ir na rabeira do Ultraman, mas eles têm suas limitações e, cara, não dá, não dá. Só dentro do Japão, o Ultraman tá fazendo muito sucesso pra valer, né? Fora dele, eu não sei se ele se espalha tanto, eu acho que não. Né? Eu acho que no Japão, o Ultraman virou tradição, né? Já virou tradição. É, então, e os Kyodai Heroes, pior ainda, então, cara. Puta, porra, se fora do Japão, não vai se espalhar mesmo. Mas aí, quem viu década de 90 lembra que já adaptaram algum Kyodai Hero, né? O Esquadrão Super Human Samurai, né, cara? Porra, mega obscuro. Pior que eu assisti essa bosta, cara. E eu gostava. Quer dizer que Guerreiros Tatuados de Beverly Hills entra, é uma da família Ultra? Não, ele entraria no Kyodai Hero. É o Kyodai Hero. Ah, entra em Dark Souls também, né? Porque ele vem com um cavaleiro gigante, né? Então, galera, a gente já falou então muito de Tokusatsu, e eu não sei se vai ter muito tokufã xingando a gente ou não. Ah, me xingando vai ter, certeza. Não duvido, cara. Mas, cara, a graça de Tokusatsu é que você pode curtir e tirar sarro ao mesmo tempo. Exatamente. Velho. É, a gente aceita que alguns são muito bons, outros são bosta. É normal, né? E mesmo os bons, tem muita coisa tosca, velho. É porque não é Tokusatsu. Tokusatsu é isso. Tokusatsu é isso, velho. A coisa que eu mais repito é, caramba, não é feito pra minha faixa de idade, caramba. Eu tenho plena consciência que eu não posso pensar. Então. A gente assiste prometido, não é feito pra gente. E eu assisto mesmo e eu compro os brinquedos mesmo que eu gosto e tiro os brinquedos da molecada. Olha aí. Então, galera, vou pedir aqui rapidamente umas considerações finais do pessoal aqui, né? E e-mail no Jabás também, né? Por favor, vocês. Bom, valeu pela participação aqui no episódio de Tokusatsu. Eu fico muito magoado quando as pessoas não me chamam pra falar de Tokusatsu, porque eu saio por aí, eu canto Tokusatsu, tem um monte de vídeo meu cantando música de Tokusatsu. Bom, valeu pela participação. O Lecast acabou, como eu falei, acho que da última vez que eu participei aqui, né? Uhum. Mas agora nós temos o Talkzilla no Putzilla. E vamos lá conferir, né? O primeiro mês foi terror, agora... Bom, esse mês agora nós estamos falando sobre samurais. Não vou falar sobre Shinkenja. Mas... Porra! E nem de Rurouni Kenshin, porque ele não é samurai. Né? Ele é Hitoki. Ele é o Ronin. Ele é Hitoki, só. É um assassino. Né? Mas enfim... Passem lá no Putzilla, putzilla.net.br, escutem os Talkzillas, episódios semanais de mais ou menos meia hora, vão lá conferir. Um dia falando sobre Tokusatsu também, vamos chamar um pessoal aqui, que só tem duas pessoas que curtem Tokusatsu mesmo lá, então tem que procurar por fora. Peraí, quem que são as duas pessoas? Peraí. É, eu e o China. Ah, ok. Ô Zayler, cara, eu digo pior então, Projeto X, que não fala que sou eu, cara. Porra, então. Hã? Eu digo que fala aqui no Projeto X de Tokusatsu sou eu, então. Não, mas não falei? Não, assim, imagina, se você tem, tá reclamando que você tem dois na sua equipe? Mas eu só tenho um aqui, pô. Mas o outro não grava podcast. Ó, é eu vou falar que 100% da equipe do Ômega gosta de Tokusatsu. Aí, foi triste. Olha a alfinetada. Caramba, isso foi triste de um jeito. Olha a alfinetada gigante. Eu não sei se isso é... É, não, porque a equipe do Ômega Cast agora sou só eu, então. Ai, eu meu gosto. Deus. Então, eu entendi. Tristeza profunda. Todos entendemos. É, vai ter que explicar pro ouvinte, né? Ele não sabe. Não é que ele não conhece o Ômega. É. Enfim... É porque não tem o Ranger do Omega, ele foi criado pela Saban. Nossa. Tá bom. Tem o Kamen Rider do Omega, hein? Ai, ai, ai, ai. Não, é a Oga, Oga. Enfim, passem lá no puzzla.net.br, escutem os Talkzillas e os Slackcasts antigos estão todos lá, os podcasts antigos estão todos lá. Podem conferir também, se você não conferiu ainda. Vamos lá, considerações finais, cara. Eu curto Tokusatsu há muito tempo e, cara, é um prazer, uma paixão que eu tenho. E eu recomendo que assistem, cara, é divertido. Como o Tony falou, eu sei que não é pro, o Tony e o Dylan, né? Não é pra minha faixa de idade. Mas tem histórias boas, cara. Eu consigo me divertir, me entreter muito com essas histórias e, cara, tem muita coisa boa nesse meio. Tá nem seu percentagem que o nosso amiguinho tão abado todo ele critica, mas a gente sabe que ele é um fanzoca de Tokusatsu no coraçãozinho dele. Aonde? Onde? No coração morto, não. É. A gente te ama, Tano. Foda-se vocês. Caguei, mano. Foda-se. Vai lá. Ah, então, mas quem não me conhece, eu sou do Omega Cast, sou do Omega Station, Cláudio Diagão Dourado, e já fizemos lá um Omega Cast sobre Tokusatsu com participação tanto do Seiji quanto do Zider. Olha só. E fora isso, eu já gravei, tem matérias lá sobre Tokusatsu. Estarão na postagem desse site. Muito boas diferentes. Isso, eu acho que o Seiji alterou a pauta por algumas delas, né? Cara, olha, eu tô com umas 12 abas abertas aqui no meu Chrome, cara. Metade é por causa das matérias aí do Dragão Dourado. Então, cara, curtam lá, ouçam os podcasts, a gente não fala só de Tokusatsu, fala de um monte de besteirinha, e lá você consegue todos os links pra todas as outras vezes que eu falei de Tokusatsu e falei de outras coisas também. Então, vá lá, curta, aproveite, compartilhe, e você que ama o Projeto X, assim como nós amamos, ame lá também o Omega Cast. Bom, considerações finais, que a gente falou, né, galera? Tokusatsu não é pra nossa faixa etária, mas, assim, eu acho que é uma boa forma de entretenimento pra você dar aquela desestressada. Dificilmente você vai ver uma série que vai fazer você refletir sobre a sua vida. Vai ter séries que pegam uma temática legal, uma temática mais aprofundada, que até faz você pensar, mas, meu, o negócio é pra ver, é se divertir, é curtir. Meu, é isso aí. Eu não tenho nenhum, não participo de um... Eu não tenho jabá pra falar, né? Você só participa de todos os podcasts do Projeto X no começo, né, cara? No começo, né? Então, a abertura aceitou, mas é isso aí, né, galera? E recomendo, procurem, tentem assistir, assim, não tenham preconceito com os Tokusatsu. Apenas procurem uma temática e uma fórmula de Tokusatsu que vocês curtem. Tem Tokusatsu pra todo mundo. Beleza. Então, considerações finais, né? Então, não leve tão mal, assim, as críticas criadas, né? Porque, pra quem tá um pouco fora, porque eu não sou, assim, tão fã. Eu não sou tão fã, assim, de Tokusatsu, né? Eu precisava de alguma coisa pra assistir e corri pra essa parte pra entender e um pouco mais e não ficar falando tanta merda como eu falei agora, né? Mas, assim, dependendo da... Normalmente, histórias de Tokusatsu, elas pegam bem pesado com partes tristes, viu? Elas vão de coisas bobas pra coisas pesadas, em temas meio adultos do nada, né? De jeitos bem camuflados. Isso é interessante, sabe? E como exemplo de alguns amigos até que nem curtem essa coisa, né? De ciclo, né? Anime, mangá ou Tokusatsu, né? Alguns têm até preferência mais pra Tokusatsu, né? Por ser mais caricato e tratando de coisas sérias de jeitos mais caricatos possíveis. Como Gen, como W, como... Alguns Power Rangers, né? Alguns Power Rangers não, desculpa. Alguns Super Sentais, alguns... Alguns Power Rangers sim também, sim. Então, sim, né? Sim, é bem interessante, né? Como em toda obra japonesa, né? Que consegue fazer tudo com qualquer coisa, né? É engraçado, é divertido. Aquela coisa, você nunca pode levar um Tokusatsu a sério, velho. Se você levar a sério, você nunca vai conseguir assistir. É, ou se você for levar a sério, se você vai levar a sério, escolha, que nem falou, escolha alguma coisa que esteja meio parecido com os seus gostos. E... Mas ainda assim, você tem que ter aquela leve... essa suspensão de descrença, porque... Porque senão não dá, velho. Senão porque não dá. É pra minha faixa. Mas vou falar a verdade, né? Pelo menos os que eu assisti, eu não consigo assistir todos. Eu não assisto todos que saem, mas... Pelo menos os que eu assisti, eu saí bem satisfeito, né? Tirando Kabuto, no final. É uma bosta. Ok. É que o que assistiu todos os Tokusatsu que saíram, o Danny Sensei não está aqui no momento. Puta merda, é verdade. É, ele que tá. Ele é um bom consultor, viu? Falar a verdade. Eu chamei ele, mas ele não tava na casa dele, ele tava fora. Então. Cara, mas é, assistir todo o Tokusatsu que saiu já é ter muita coragem. O cara é um herói. Realmente. Eu falaria muito tempo livre, mas tudo bem. Não, é que os temas são, às vezes não são tão. Entendeu? O Gai mesmo, o tema não é tão convidativo. Samurai, né? Frutas. Porra, samurai e de frutas. O que, que é isso? Uma bebida nova de mulher? Então, Punch Samurai, o que, que é isso aqui? É um novo. É uma nova bebida pina colada? O pior é que você vê o cara um samurai de fruta, ok. Aí você vai ver a parte da história civil do cara, existem competições de dança. Aí você tenta ligar samurai, fruta e dança. Frutas aí, e dança. Como? Cara, ganha do Bush. Segura a mão e vai. Eu só queria então falar também que eu adoro o Tokusatsu, são muitas coisas legais, dá pra se divertir bastante e eu tô muito feliz de editar esse podcast porque eu vou botar trilha sonora de Tokusatsu e eu adoro as músicas de Tokusatsu. Ah, isso é um lado positivo de Tokusatsu. É verdade. Me deixa muito feliz escutar músicas de Tokusatsu, sabe? Eu gosto, por exemplo, de escutar as músicas do Go Buster, por exemplo. Adoro cantar, cara. Oh, eu gosto muito de ouvir a música do Kamen Rider W, eu fico feliz. Oh, aquela banda é boa. Oh, e não só as músicas, não só a trilha sonora, mas as BGMs de Tokusatsu também são muito boas. Também. Cara. Tirando no início que tudo era bem marcha de guerra, né? Denziman. A primeira música de Kamen Rider mesmo é... Semaru Shoukan. É, tudo marcha de guerra. Tirando o Changeman que aí começa os metal farofa. E ele que devia ser marcha de guerra, né? Então. É militar e não é marcha de guerra. É uma tragédia pessoal, é uma marcha de guerra. Você vê, Baiman. Sentido nenhum. Kimino. Lógica. Kokoroni. Você quer lógica? Esquece Tokusatsu. Mas tá tudo bem, é pra isso mesmo que serve. Pra se divertir só. Então, eu tô muito feliz realmente porque vou botar um monte de música de Tokusatsu, com as coisas que eu adoro, me deixam muito felizes, né? Porra, eu já falei toda hora nas redes sociais, se eu tô triste, eu vou escutar música de Tokusatsu pra alegrar meu dia. Então, é uma coisa muito legal, um tema que eu queria há muito tempo gravar ele, só que realmente eu precisava de convidados, né, pra gravar esse tema, cara, porque realmente precisa pegar o Tokufã, né? Então eu espero que esse podcast agrade os Tokufãs, embora eu sei que deve ter alguns que não sei se vão curtir totalmente, né? Mas espero que a grande maioria goste. E se quiserem uma continuação, sei lá, expandir, falar de outras coisas, não sei. Falar de algo mais específico, né? É, então, eu vou pedir pros ouvintes encherem a caixa de entrada lá pra convencer a galera pra fazer mais parte, né, cara? Porque assim aí dá pra fazer, né? Não garanto mais nada. Ah, dá pra fazer um só de Gaimon. Dá, também. Um cara, só? É pouco, dá pra fazer um monte. E é o seguinte, então, ainda bem que não te gravou, cara, porque é um podcast que foi muito cobrado aqui no Projeto X, inclusive por alguns participantes que estão gravando nesse podcast, né? Dailon, né? Seu Cláudio Dragão Dourado. Esses dois ficaram me buzinando o ano inteiro pra gravar esse podcast. Porra, então, finalmente saiu, cara. Tá gravado, ok? Tá, beleza? Sem contar que essa ideia de cast do Tokusatsu tem mais de 5 anos que tá maturando, velho. Ah, é, mas bateu um ano, assim, agora vai sair esse podcast, né? Tá? Calma, né? Vamos lá. Caramba, vocês chamaram a pessoa mais inapta pra ser um dos podcasts mais importantes. Muito obrigado. Otono, você é o contraponto. Só fanboy não ia dar certo. Exato. Então. Ou ia. Bom, então, galera, espero que vocês tenham gostado desse podcast. Mandem e-mails, mandem comentários, né? E eu acho que a gente acabou esse podcast. Finalmente, mais de 2 horas de gravação. Quase 3 horas, meu Deus do céu. Quase não, foi 3 horas. 2 horas e 48 pra mim aqui. Ainda bem que eu pedi 3 semanas pra editar esse podcast. Bom, mas é isso, então. Valeu, galera, e falou. Fui. Falou. Finalmente. Falou. Até mais, galera. Um mega abraço. E sejam bem-vindos beleza? Mais um caixa de entrada, aqui é o Seiji. E aqui é a Adri, e aí? E aí, beleza? Vamos gravar esse caixa de entrada rapidinho, vamos lá. Sim, depois de um combo de 2 semanas de atrasos bem zoados, a gente vai tentar voltar aos eixos daqui pra frente, gente. Vamos... Acredita, galera, acredita. Vamos lá, então. Até a minha próxima edição, claro, mas isso é outra conversa. Bom, mas pra você então que não conhece o nosso site, né, escuta o nosso podcast via iTunes, via algum agregador de podcast, via algum aplicativo, né, no celular, acesse a gente em www.projetoxpodcast.com.br. Pra você que quer mandar seu e-mail pra gente, quer conversar com a gente, quer que seu e-mail seja lido aqui no caixa de entrada, você pode mandar um e-mail pra contato@projetoxpodcast.com.br ou pelo formulário do site. E curta a nossa fanpage do Facebook em facebook.com/projetoxpodcast e siga-nos também no nosso grupo do Facebook em grupos.projeto.x.podcast. E pra galera do Twitter, você vai nos encontrar em @projetoxpodcast. Exatamente. Bom, recados, né? Nós temos alguns recados importantes, né? O primeiro recado, né, que saiu o Renegados Cast 156 sobre Enem, faculdade e uma cachoeira de histórias com a participação do Rhodes. Que nem se lembrava que tinha gravado esse. Foi descobrir hoje quando o cast saiu. Ele avisou lá no WhatsApp. Ô, galera, chegou a participação minha, eu nem lembrava. Tá bom. Tá bom, então. Então, ele lembrou na hora certa, isso que conta. Pois é, né? Mais um outro recado também, que saiu também no canal Hakai Gamers, né? Sobre Summoner Wars, uma participação do Mugi. Esse vídeo, o pessoal comenta sobre análise da conta do Sr. Mugiwara. Exatamente. É um jogo em que ele tá investindo bastante tempo. Demais, até. E é mais do que devia, inclusive. Aí, essa galera analisa as contas e tudo mais, aí ele fez uma participação lá. Pois é. Um recadinho importante, galera, que a gente já pede desculpas pelo inconveniente. Já faz algum tempo que alguns e-mails, principalmente os que estão sendo mandados pelo formulário do site, estão indo pra caixa de spam. Até agora, nós não deixamos de ler nenhum deles. Todos eles, a gente resgata de lá e lê. Por a gente já tá percebendo o que está acontecendo, a gente tá sempre checando a nossa caixa de spam. Mas, até a gente descobrir o que que tá rolando, a gente não vai falar pra vocês não mandarem pelo formulário, mas caso seja possível, caso não vá tomar muito tempo de vocês, tentem mandar direto pelo contato@projetoxpodcast.com.br, que é mais garantia de que esse e-mail vai chegar imediatamente, que a gente vai ler ele imediatamente, que a gente não vai correr o risco de perder ele. A gente ainda não sabe direito o que aconteceu, porque em anos de sites não tinha acontecido, então a gente vai correr atrás pra ver o que que tá rolando. É. Mas a gente já pede desculpas pelo inconveniente, mas até o presente momento nenhum e-mail ficou perdido ou deixou de ser lido por causa disso. Ainda bem, tá? Demos sorte. Ainda bem que alguém teve a brisa, vou dar uma olhada no spam, meu Deus do céu, 2 e-mails. Isso começou na semana passada ou retrasada. Uhum. E essa semana aconteceu de novo. Então, aliás, até se alguém tiver alguma luz, tiver um site que talvez se enfrente o mesmo problema, compartilhe conosco, por favor. Deve ser filtro no spam mesmo, tem que dar um jeito nele. Bom. Felizmente, né? Pois é, né? Bom, galera, mas vamos então começar os nossos e-mails. Uhum. O primeiro e-mail do Ricardo de Andrade Santos, de 31 anos, de São José dos Campos, São Paulo. Olá a todos, estou ouvindo o podcast agora, por isso vou deixar os comentários sobre ele para um futuro e-mail. Ele tá falando então do podcast de Tsubasa e Holic. Mas aproveitando o tema desse podcast e do próximo, que eu acredito que seja, faço uma pergunta, principalmente para o Seiji, que deve ser o que viu da equipe. Vamos lá, pergunta. Vocês acham que o Kamen Rider de Kaido é inspirado em Tsubasa? Olha, cara, que é bastante, sim, a ideia, né? A ideia de viajar entre dimensões, né? Em cada dimensão você conhece uma realidade diferente. Mas como assim, se essa ideia não tivesse sido usada 58 milhões de vezes, né? Mas ok. Exatamente. É inspirado, mas também o Tsubasa também pegou de outras fontes também, né? A literatura, seriados, filmes, tudo já tem isso, né? Então, nada original mais, a gente vai aceitar isso. É inspirado, mas também não precisa ser diretamente. Tem várias outras fontes, né, que pode ter citado. Claro. Enfim, né? Abraço a todos e não olhem para trás. IPS, excelente escolha de músicas para abertura de podcast. Valeu, né, por todo o seu e-mail, Ricardo de Andrade Santos. Próximo e-mail, Cláudio Hiroki Hano. Ele fez questão de colocar não Hiroko. Provavelmente algum de vocês andou lendo o nome do nosso amigo errado. Tenshi. Porra, Tenshi. Vacilando de novo. Enfim. Bom dia, pessoas bacanas do PXP. Obrigado pelo bacanas. Aqui é o Cláudio Hiroki Hano de Guarucite. Um ótimo e maravilhoso cast sobre Tsubasa e Holic. 2 animes que curto demais. A Yuko conseguiu realizar meu desejo. Adoro todos os personagens e não tenho nada de ruim pra falar deles, pois a Clamp caprichou bastante. Agora, referente às dicas, acredito que seja sobre Kamen Rider. Então não, senhor Cláudio Hiroki Hano, você tem que ser mais abrangente, né? Sim. Kamen Rider, ele tá dentro da ala de Tokusatsu. Tem que pegar tudo. A gente falou não só de Kamen Rider, falamos de Super Sentai, Metal Heroes e etc. Todas as famílias, né? Se eu acertei, obrigado. E se eu errei, obrigado também, pois sem o PXP, minhas manhãs seriam sem graça. Caramba. Obrigado, a gente que agradece. Muito obrigado a todos e continuem esse ótimo trabalho, pois nós, ouvintes, dependemos de vocês para alegrar tanto em um transporte público quanto em um ambiente de trabalho. Falou e abraço. Eu entendo esse sentimento. PS1. Estou ouvindo os casts de comics e quadrinhos e me interessei demais. Vou ver se consigo correr atrás pra poder ler e apreciar. Legal. Maneiro. É bom a gente saber que tá inspirando a galera a buscar coisas novas, né? E PS2. Senhor Cabeça, não vou puxar sardinha, mas Shihayafura é muito louco. É muito bom. Puta mesmo. Puta merda, eles não vão calar a boca sobre isso nunca mais. Mas é muito, muito bom. Obrigado. É bom. Não, já não bastasse esses caras ficarem cornetando a gente sobre isso, vocês ainda não corda pra eles. Pode dar corda, mesmo. Pode dar corda, é bom mesmo. Já estou na segunda temporada e a irmã da Shihai é uma folgada nível master. Odeio ela. Também. Mas eu... Muito obrigado pelo seu e-mail, muito obrigado pelas palavras carinhosas. A gente fica muito feliz de saber de tudo isso. Pois é, né? Valeu pelo seu e-mail. O próximo e-mail é do Wagner Pimentel. Olá, pessoal do PVP. PVP? É, não, Player versus Player. De fato, a gente sai na porrada nos bastidores o tempo todo. Faz e se for PXP também dá pra fazer isso, né? Então, a gente sai da porrada o tempo todo. Isso não deixa de ser verdade. Olha aí. Bom, sobre as obras são fantásticas. A Clamp soube trabalhar bem a ideia de multiverso. Gostei muito do mangá, apesar de achar um absurdo o Kamui perder pro Shaoran. É, fanboy do X, cara. Ainda tem a teoria que tudo que tá acontecendo em Tsubasa e Holy que vão levar a X. E provavelmente o pai do Kamui é o Chloe Reed. Meu Deus, caramba. Ou alguém ligado a ele. Por demais, me despeço. Segura esse sentimento, que se isso for confirmado, cara... Cara, eu duvido, cara, que seja isso, mas tudo não, bem. Não, sim, mas é improvável. Mas imagine apenas o cenário em que isso se confirme verdade. Você vai ter dado, tipo, o chute de mestre, velho. Ah, mas pra isso... Deve ser muito legal você fazer isso. É, mas pra isso o X tem que voltar. E o X, nossa senhora, ele tá tanto tempo parado que eu duvido que ele volte um dia. Meu Deus. Ah, tudo pode acontecer, gente. É, mas mais de 10 anos... Ninguém achou que Tsubasa ia ter continuação. É, mas mais de 10 anos de pausa é um tempo grande, né? Igual a galera esperando a segunda temporada do Firefly até hoje. É, então, isso aí esquece. Bom, PS, os X-Men no início são uma cópia da Patrulha do Destino que o Stan Lee copiou na cara dura. Eita! Caramba. E a treta sendo plantada de novo. PS2, Flash vai ter mais viagem no tempo? Sim, porque no século 30 é muito importante para o personagem, principalmente a Iris e o Bart. Ei, que beleza. Eu vou fingir que entendo só, mas ok. PS3, Geoff Johns não é um mau roteirista, porém tudo que ele fez foi revirar o lixo do Alan Moore. Ih, vai ter uma pessoa aqui no aqui na staff que vai ficar magoado com esse texto. Sabe que eu adoro quando os ouvintes mandam esses e-mails pra plantar treta, gente. Por favor, mandem mais que tá pouco. Mandem muito mais. E PS4, existe outro anime de basquete bem legal chamado Dear Boys, que passava no Animax, lá ninguém tinha poderes. Eu lembro um pouco desse Dear Boys, eu não vi, não me prendeu muita atenção. Eu lembro das chamadas de propaganda dele, né? Mas eu não vi muito, não. Então não posso falar se é bom, não. Mas valeu por todo o seu e-mail, Wagner Pimentel. Bom, o próximo e-mail é do Rafael HQ. Ele foi bem, bem curto no e-mail dele. Gente, por favor, mandem pelo menos um oi no e-mail de vocês, tá? A gente fica triste quando as pessoas não dizem oi. Vamos lembrar do que a mamãe nos ensinou. Não sou um grande fã de Clamp. A única obra do grupo que consegui gostar foi Sakura, e provavelmente por nostalgia. Não curto essa palhaçada de ficar reciclando o personagem que nem o Kurumada fez. Eita. Ih, cara, pesado isso que você falou, hein? É opinião, a gente respeita a opinião. É, a gente respeita a sua opinião, claro. Assim, eu não consigo comparar Clamp com Kurumada, porque o Kurumada, ele faz umas atrocidades, cara, em roteiro, né? História. O Kurumada, eu... Já Clamp, eu achei que foi até que foi legal, vai. Essa parte de resgatar vários personagens, botar crossovers, botar easter eggs, né? Mas aí é questão de opinião também. Principalmente porque, assim, acho que eu, no caso da Clamp, acho que é uma coisa mais pensada, né? Tipo, é, bem mais pensada. É pensado, né? pra ser um universo mais amplo. Então, não é uma questão de reciclar simplesmente personagem porque deu dinheiro, vai vender mais mangá, vai fazer a galera assistir mais anime. Mas sim um universo que foi pensado pra ser grande e foi pensado pra ter várias partes que se interconectam, mas que ainda tem um certo grau de independência com histórias próprias que as pessoas vão querer acompanhar. Eu falo aqui como alguém que não é grande fã da Clamp por questão de preguiça. Eu nunca assisti muita coisa por preguiça mesmo, mas aprecio o que eles fizeram, admiro, acho interessante. Nós, assim, respeitamos a sua opinião, mas nos reservamos o direito de discordar dela. Nos desculpe qualquer coisa, mas obrigado pelo seu e-mail, de qualquer forma. É legal também, tragam as opiniões contrárias de vocês pra gente poder conversar, por que não, né? Pois é. Mas obrigado pelo seu e-mail. Valeu. E o último e-mail é do Rafael Taira, de 27 anos. Ele fala assim, ó: eu gosto mais de Holy Week do que Tsubasa, mas por ser mais divertido e engraçado a relação do Watanuki com a Yuko e o Mokuna Negro. Os pedidos acho que deixam o anime mais complexo e reflexivo, né? Só vi o anime, filmes e ovas. Os mangás, pela falta de tempo, nunca li nenhum dos dois, mas como já conversei bastante com gente que gosta de Clamp, já não era novidade as ligações entre as histórias. Então você nunca viu como Tsubasa termina, né, cara? Só pra te avisar. Não, ele viu como ele termina no anime, né? Que não termina, né? É, tipo, não, tipo, aquele final do anime, uma das coisas que admito que me afastou de Tsubasa foi aquele final nojento do anime. Olha, minha recomendação, assim como todo fã de Clamp, não veja o anime de Tsubasa, veja o mangá, isso sim, né? É que assim, eu como fã de animes no geral, aquilo foi a coisa mais desrespeitosa que eu já vi no anime. Então, velho. Ignore o anime. Patético. A primeira temporada, ela é até que é legal, mas a segunda é uma atrocidade mesmo. Não dá pra ver. Ah. Ah, enfim, né? Aí ele continua aqui e fala assim, ó. Acho a linha temporal da Clamp tão confusa quanto a do Kurumada. É. Qual que é de vocês comparando o Clamp com o Kurumada, cara? Eu não sei, mas o Kurumada ele não sabe continuar a história também, né? É complicado. Gente, vamos deixar o Kurumada se aposentar? Sei lá, se todo mundo esquecer dele ao mesmo tempo, ele para. Quem sabe? Assim espero, né? Bom, minha obra favorita da Clamp não é Tsubasa nem Holic, nem Sakura Cardcaptors, e sim o Rearte. Rearte é legal. Acho que foi em Holic que Clamp se marcou com um mangá onde os braços são bem compridos e as personagens bem altas, cara. Ah, esse negócio de... Não, gente. De desenho. Eu queria gostar do traço da Clamp, mas é muito difícil. Puta merda, que é proporção naquilo? É, já viu então proporção em Capitão Tsubasa? Ih, Maria. Cara, não. É que assim, é um outro nível, sabe? É, são tipo atrocidades anatômicas de naturezas diferentes. É, mas com o tempo, se você acostuma, isso acaba, você releva, no fim das contas. A história é que vale a pena. Como eu digo, isso foi assim, né? Que o traço foi feito pela Clamp, a arte foi o traço da Clamp, mas custou um pouco pra eu me acostumar com o fato da cabeça ser maior que as mãos. É. Quando as mãos serem maior que a cabeça, aliás. É, mas ele fala assim que a Yuko, mesmo com essas características, ele acha uma personagem bem bonita. E é mesmo. Gosto bastante do episódio onde eles falam sobre o Cartomantes. Ele fala um pouco, assim, de fillers também, né? Aí ele fala, assim, que meus personagens favoritos em Holic, além da Yuko, Domeki e a Himawari, são a Kohane, que é mais bonita no manga anime, e a Zashiki Warashi, que é fofinha e dócil. É, maravilha. Essa galera que gosta de moe aí. É, e aí ele continua falando também, mas aqui ele dá muito spoiler. Então a gente não vai ler essa parte, né? Porque não vale a pena falar, dar spoiler pro pessoal que não tá ligado muito em Tsubasa. E por fim, ele fecha aqui falando assim, se forem fazer um podcast de Akira, me chamem, eu peço ajuda pra fazer a pauta. Calma aí, amigo, calma aí, né? Eu gosto vai muito devagar, gosto muito do filme, já li todo o mangá no passado, lembro de bastante coisa, mas é bem confuso. O filme já vi pelo menos 3 vezes, é. Então, é, realmente, a gente vai pensar no seu pedido, tá? Assim, Akira é uma obra que a gente, assim, eu acho que ainda não é o momento pra gente abordar. Dá pra gente colocar assim, a gente ainda vai... É um cast que ainda exige uma certa dedicação e um certo estado de espírito, mas que a gente no momento não está nele. Ah, sim, não. Mas quem sabe? É. Porque o ano tá acabando, por favor, deixa a gente descansar, né? Por favor. Mas valeu pelo todo o seu e-mail, Rafael Taira. Bem, pra finalizar, quem acertou as dicas foram Ricardo de Andrade Santos, Parker, Wagner Pimentel, Pablo Neves e Rafael Taira. E os nossos abraços vão pra Rafael HQ, Pablo Neves, Vinícius Azevedo, Rafael Taira, Vinamic, pelo amor de Deus, cara, como eu leio seu nome, Wagner Pimentel, Vinícius Oliveira e só. Muito obrigado, abraços a vocês e por favor, continuem comentando. Pois é, e pra fechar esse caixa de entrada, vamos falar das dicas. Esse podcast que você escutou foi um podcast sobre Tokusatsu. Aí, um podcast que o pessoal tava cobrando muito, finalmente saiu, né? E é, vamos falar então das dicas. As dicas da semana passada, né, foram Esquadrão, Gafanhoto e Metal, e tudo isso remete a Tokusatsu. Os Tokufãs estão ligados, vão saber. Esquadrão realmente tem mais a ver com o gênero Super Sentai, né, de Tokusatsu, que é um esquadrão. Gafanhoto tem muito mais a ver com Kamen Rider também, que inicialmente ele era baseado a roupa dele como um gafanhoto. Depois foi mudando pra whatever, a figura dele. E Metal tem a ver com Metal Heroes, também outro gênero de Tokusatsu também, né? Que em comum eles usam muito armadura de metal. Mas é isso. Então, Tokusatsu, tá, galera? E pra próxima semana, as nossas dicas são Grécia, Água e Nova York. Eu não manjo nada desse tema. Eu pedi ajuda pro pessoal pra dar as dicas, o Kiba deu essas dicas aqui. Beleza. Vou me abster de comentários, só digo que a dica tá fácil. Apenas isso. Eu não sei de nada, então eu me abstenho disso. Então, galera, muito obrigado. Continuem mandando e-mails, continuem comentando, entrem no grupo, entrem na fanpage, falem conosco, mandem suas ideias, mandem o feedback de vocês. A gente fica muito feliz com cada mensagem que vocês nos mandam. Muito obrigada mesmo. Pois é, galera. Então, falou e até semana que vem. Até semana que vem. Beijos. Tchau, tchau. Fui. Jaspion entra que nem um exame de próstata no Dino, velho. É engraçado que ele vem que nem torpedo, né? Ele se mesmo e sai voando, né? Não, o pior de tudo é que se você for olhar, mano, a entrada era praticamente um esfíncter robótico, velho. É. Era zoado, mano. Não era uma coisa bonita, ninguém pensou nisso antes, né? Opa, isso aqui vai dar merda, né? Não. Vamos fazer ele entrar pra um lugar que é praticamente um esfíncter. Olha aqui, ó. O Dino nunca pode se encontrar com o robô de Tokyuja. Não, aquela forma estranha dele, caramba. Aí vai querer fazer Gatai, né? Chega pra ele e fala, você tá com frio ou tá feliz me ver? O Homem-Aranha italiano é tipo, foda-se pra você, então. Ah, vamos pegar alguém que parece Peter Parker? Foda-se. Ah, vamos pegar um tio barbudo bigodudo, tipo o Mario, só que gordo. E gordo, velho. E ele vai entrar dentro da roupa e, tipo, salvar quem ele quiser. E o resto que se morrer. Não, deles. Se você achou ruim eu citar Sport Rangers, durma com essa, cara. É bem ruim. Mas assim, então. Ah, é bem. Mas assim, por mais estranho que a gente voltando... Não, mas assim, só querendo falar, que tem muita gente que fala... Fala, Itália. Um de cada vez, pelo amor de Deus. É assim que funciona, mano. Você jogou Street Fighter, você sabe como fazer. Sim, não, básico, mano. Não, não funciona, porque não, a barra não tá cheia logo no começo. É por isso mesmo. Então falou bosta. Não, depende, no segundo round tá cheia, dependendo. É, não, não tá não. Ah, depende. Depende do Street, tem Street que a tem barra... Tem Street que não tem barra, seus malucos. Vai, vai voltar, Tokusatsu. Ah, então, ó, tem um pra recomendar aqui, ó, Go Onja. É legal, viu? Bem feito. Oh, muito bom. Tem o Kickboxer. Ó, da hora, hein? Alguém quer a boca desse sujeito que só está falando merda, hein? Prefiro o Power Rangers desse daí, cara. É, realmente, o Power Rangers é muito bom. O RPM é muito bom. É, não deve pra ser pior, né, cara? Ah, é bom. O Dragão Dourado, recomendação, então, de Super Sentai, vai. Não, acho que eu já falei, foi o antigo Go Busters e o novo Changeman. Ah, né, é verdade. Quem sacou, sacou, e aí? Né? Também, também. É, não é então. Cyborg 009, não? É isso. Não, 009. Eu falei... Não, é que você falou 099. É porque ele vai cortar. Eu falei, depois corrigir com 009. Ele vai corrigir. Eu não tinha ouvido a correção. Sorry. Não, ele vai corrigir na... Vamos dar 0909. Eu vou cortar esse 099 e vou falar 009, que ele falou. É, Ciborgue em alguns vídeos. Então, corta isso aí. É, então, considerações finais. Bem... Não sei o que dá pra falar muito bem, né, sobre... Porque, cara, tem tanta coisa bizarra no Tokusatsu que, sei lá, foda-se. Não sei entender, né? Ótimas considerações. Ultimamente eu cago tanto pra Tokusatsu, velho, que tá complicado, velho. Eu preciso pensar numa coisa antes pra falar pra não ser agressivo como sempre. Peraí, deixa eu pensar.